Misterios, intrigas, vingança, doninhas flamijantes, anões pesuntados na manteiga, ovelhas estupradoras de luz. Tudo pode acontecer em... Bom dia, boa tarde, boa noite, desculpe pela bagunça, mas está no ar novamente o pior podcast de todos os tempos, o podcast que não fala absolutamente sobre nada, o seu podcast dominical hospedado no chorume.com.br, Chorume, para quem não sabe escrever, não sabe ler, Chorume com X. Do meu lado direito, ele que é tão feio que na sua incubadora tinha isso filme, Wesley Zop. Mas era moda na época, né? É, lembrava. Importante esclarecer. Assim como o Neon na base, né? Exato. Minha uma incubadora rebaixada, pô. Do meu lado esquerdo, o cara que tem duas vezes mais mamilos do que bolas, Gabriel Asmar. É verdade, pela conta. E não tem quatro mamilos, não. Não, parece que é só dois. Só dois mesmo. É. Santa matemática. E ele, como visitante aqui, como convidado, mais uma vez, ele que tinha o apelido de Tutubarão e não é porque dava o cu em alto mar de maneira selvagem, não. Direto do CoachCast, Paulinho Siqueira. Eu sei que errar é humano e repetir o erro é burrice, né? O que, que o cara parece não faz, que tá, né? Aqui a segunda vez. Né? Parece que eu cheguei aqui. O que o cara querer conhecer Gabriel Asmar, o que não faz, né, com a pessoa? E isso, também cara. Aquela lambida, aquela misturada de salada que o Wesley dá. Claro, né, pô? Quem nega isso, cara? Até hoje o cara se revira pra dormir. Porque eu faço aquela misturada de salada Caesar e ele é Paulinho César Siqueira. Muito bem, e eu gostei desse podcast criado na corte francesa, Douglas Domiciano Ganso, o único host da podosfera com voz de Paulinho Siqueira dando cu em alto mar de maneira selvagem. Nossa, agora que eu notei a... É, pareceu... cara, igualzinho. Nossa. Meio se afogando, né? É. É. Afogando o ganso. É. Afogando o ganso. Entrando água, esperma de baleia, porra. É. Alguns litros. Alguns litros. Não, gala de baleia. Ah, sim. Não entre em pânico, ouvinte, esse é o Chorume, o único podcast onde os participantes entram no cu do outro e falam que estão brincando de Megazord. Ah, porque vai ficar grande, né? Exato, aquela encaixada, exato. Sim. Você entendeu? Hoje você entendeu? Hoje eu entendi. Eu já falei que repetiu o erro, burrice. A gente não vai soltar essas algemas. Persistir é pior ainda. Exato. Antes de mais nada, Wesley Zop, fale do iTunes. iTunes é o aplicativo da Apple. A gente instala no iTunes ou não? A gente está lá. Ah, e o que é importante o nosso ouvinte fazer para a gente ficar com tesão, disposição e paixão fazendo esse, primeiramente, esse podcast? Primeiramente, ouvir a gente, né? Já é um princípio daquela meia bombada já. É, para quem ouve. Não, e se você vai no iTunes, ó, lá você tem como classificar em estrelas de 1 a 5 o que você acha do podcast. Então, você, um clique no 5 é o mesmo clique. Então, clica no 5. E deixa um comentário, falando bem, falando mal, mas deixa um comentário. Muito bem, faça isso só no Chorume ou pode fazer no Coachcast também, não. Paulinho? No Coachcast Brasil, por favor. Deixa as suas 5 estrelinhas lá. No Internacional, não. No Internacional, não. Porque tem um americano lá que me copiou. É. O Coachcast Indonésia, não. Não, não, não, não, não. Nem Etiópia o Coachcast... também, não. No Etiópia, o coach dos caras... Eu... Oh, vocês têm que arrumar um jeito de conseguir comida. Aquele frango parece rápido. Mas não é tão rápido, não. Não é. Ai, ele só mata se você acreditar. Coachcast Etiópia. Calma aí. Lembrando que o seu amigo é um amigo, não é uma comida. Mas é só pra notícia do homem. Já tá anotado. É. Reserva o domínio. A gente é incompetente, viu? Vou falar a verdade. Isso é verdade. A gente, semana passada, fez 2 participações em podcasts. Esquecemos de comentar aqui no programa. Não é possível. É incompetência ou estrelismo? Incompetência. Incompetência mesmo. A gente participou lá do NPcast. Sim. O episódio do Dia da Mentira, falando de vezes que nos enganaram na vida. Nesse estava eu e o Wesley Zop. Então, no episódio 42 do NPcast. E a nossa estrela maior, o maior ganhador de Choro Oscars, esteve lá no TambaCast. Sim. Junto com o Orelha Miguel do Café com Porrada, falando do retorno dos fracassados, se eu não me engano. Isso. Falando das vezes que fracassamos na vida. Ah, Wesley Zop participando da Gangue da Groselha lá. A Gangue da Groselha foi demais, cara. Foi. Levando barra de ferro no joelho. É um meliante, né? O cara é um. Ele é. Porra. Os caras lá da Zona Leste lá, porra. Que não é ninguém. Isso, que isso? Sou ninguém. São juvenis. Você passar lá ileso, eu só falar Wesley Zop. Os caras loucos, Gangue da Groselha. Groselha com leite, não é com água, não. E leite quente. Claro, pô. Leite de pau. Então, sem mais delongas, sem mais demoras, vamos para nossa curtíssima leitura de e-mails e comentários. Sucinta. Vamos começar com os pequenos comentários. A gente está recebendo lá 17 trilhões de comentários. Vamos ler alguns. Ah, sim. Ah, não vai ler o meu nunca? Pra que eu tenho que dar o cu pra ler? Não. A gente vai ler. Uma hora chega. Sim. Mas se der o cu, adianta. Não, muda. Na mesma velocidade. Adianta sim, é legal. Adianta a sua parte. Adianta a sua vida. Isso. Mas o e-mail. O cu é sempre um cu, pessoal. Primeiro comentário aqui no episódio 81, Programas de Índio, Christian Vieira. Christian Vieira falou: essa história do Mela Mela me lembrou uma história minha que também acabou em bala. E acho que não é bala de café, não. Ainda bem. Aqui onde moro rola a anual Festa das Nações. Muitos lugares têm essa festa. Sim, sim. Santa Bárbara do Oeste tem essa festa aí. Até no meu bairro tem. Nova Odessa. Tem. Qual é o seu bairro? Ermelino Matarazzo, Zona Leste. Mano, tá ligado? É uma festa em que nego ergue várias barracas com comidas e bebidas de nações específicas. Como estava falido, eu não iria comparecer. Mas aí um conhecido me chamou dizendo que uma prima dele queria ficar comigo lá. Pô, já vai garantido. Já tinha carteira, então. Era essa, bicho. Pra quê? Comida. Chega e fala, ó, quer um algodão doce? Daí a menina fala, quero. Daí você chega lá com ela e fala, putz, esqueci a carteira. Pô, quem nunca fez dessa? Quem nunca ganhou comida assim, né? Exato. Você quer um algodão doce? Então segura aqui no pau! Uma das melhores cantadas. Quem? Na barraca da pesca? Então vem na minha vara! São cantadas aí. Cara, que não faz. É, se você quer ser mais romântico. Claro. Né? Cara, né? E cortando a longa história, a tal prima foi com o namorado dela. É diferente, homenagem. Tá, que eu não sabia que ela tinha. Então, obviamente, não ficamos. Como quase não tinha dinheiro algum, não comi porra nenhuma, mas como consolo, usei o pouco que tinha pra comprar uma pina colada. Pina colada? Cara, seu sotaque é muito bom, cara. Gostaria de dizer que, pro ouvinte que não pôde observar essa cena, ele teve um pequeno derrame aqui. Parecia o lábio. Parecia a Peppa Pig falando, com derrame. Parecia o slot dos Goonies falando chocolate. Pina colada, né? Com o derrame. Mas eu vou apoiar meu queixo na janela agora aqui, fica tranquila. Percebi que você tem um sotaque hondureio aí. Sim. Não tem como escapar, né? Prefiro que é uma pina colada. Qualquer uma bebida alcoólica com abacaxi. Ah, é, muito bem. Estaria feliz com ela se não fosse o fato de, do nada, um filho da puta do meu lado puxou uma pistola e começou a atirar pra todos os lados. Pô, esse cara não gostava de pinha colada. Lampião, né? Abacaxi na bebida, filha da puta! Tu é bicha! Abacaxi na minha pinga, porra! Tu é viado, cara! As pessoas, obviamente, começaram a correr desesperados e em um desses empurra-purra, alguém derrubou minha pinha colada. Bom, ele não merecia. Esse cara é um desgraçado. Depois de procurar por uns 20 minutos, não encontrei mais ninguém do pessoal com quem eu tinha ido. Então, resolvi ir embora. Tudo bem. Chego em casa puto, só pra achar o filho da puta que me chamou para o evento, na porta da minha casa, com o namorado da prima do lado de cabeça baixa, falando com os meus pais desesperados. Eles acharam que o cara, por estar ao meu lado, atirou em mim. Nossa. E como eles não me encontraram depois, acharam que eu tivesse sido levado ao hospital. E por isso vieram falar com meus pais. Puta, mas que tipo de amigo é esse? Que nem procurou, né? É. Ah, levou no hospital. Não tá aqui do meu lado, tá no hospital. Puta, cara louco, cara. Moral da história, não comi nada, nem ninguém, né? Pelo jeito. Tomou dois goles de pinha colada. Não tomou nada, pelo jeito. Andei pra caralho, não consegui tomar minha pinha colada. Quase levei um tiro de um maluco aleatório e ainda ouvi sermões desesperados sobre minha irresponsabilidade em estar lá. Como se eu fosse saber do maluco armado. É verdade. Enfim, parabéns por essa merda de podcast. Vocês são fodas com o PH. Porra, obrigado. Mas você tem que entender que na cabeça dos pais... Você é um demente que sempre estará errado. Não importa. Em qualquer situação. É, e provavelmente estará mesmo. É. Mesmo que você tenha 40 anos. Não, exato. É igual sua mãe falar, se você cair daí, se machucar, você vai apanhar. Entendeu? Não faz sentido algum. Não basta a vida ele ter dado isso. Exato. Não basta a vida ter te quebrado a perna, ela vai querer quebrar outra. Mas tudo bem. Viva a sua vida, né? E, pô, tome mais... Pinha coladas, como que é? Pinha coladas! Legal que ele tem, parece natural pra ele. Acho que só essa palavra também. É o que eu lembro. André Guimarães da Fonseca, no mesmo episódio, Programas de Índio, comentou: e aí, dementes, tudo beleza? Tudo. Vou contar pra vocês o maior programa de índio que já aconteceu em toda a minha vida. Nesta terça-feira, marquei de assistir ao Jogo do Brasil contra o Paraguai na casa de uns amigos. Só que choveu pra caralho e acabei ficando em casa. Terminei a noite ouvindo essa merda de podcast que vocês produzem no estúdio, ele falou banheiro de vocês, e estou deprimido até agora. Pelo menos estamos cumprindo nossa função aí. Cada um faz sua parte. Exato. Agora ele ouve o podcast, ele ouve um Chorume e um podcast, entendeu? Ah, faz sentido, cara. É. Porra. Guilherme e Fabrício Volpini no mesmo episódio falaram: caralhos, os comentários estão aumentando. Logo, logo será mais uma hora de leitura de e-mails e comentários. Desses lixosos, dementes e deliciosos. Tomara que aumente para mais uma hora mesmo. Quem sabe aí consigo ouvir o Chorume além da quarta, quando comumente é lançado. Porra, faz tempo que não é lançado na quarta, cara. Não, geralmente é de quinta. Demente. Não, na verdade é domingo ainda, mas às 96 horas, né? Domingo. Aliás, tem um saco de bola de gude em casa. Se o Gabriel quiser voltar, eu mando ele sair da busca da bola perdida. Isso porque você andou sumido, Gabriel. Você estava o quê? Indonésia também ou não? Etiópia. Fazendo... Missão de caridade. Ah, um podcast de coach? Isso. Então Estão querendo tirar a lindinha das meninas superpoderosas e colocar o macaco louco no lugar. Mas tá. O macaco louco só tá substituindo a lindinha. É, né? Sim. É. Tá faltando aquela voz aveludada. Abraços. Nada contra o Anderson Negão. Você é um ótimo substituto de convidado. Então, temos aí um fã, um cara que obviamente quer dar pra Gabriel Asbar, porque todo mundo quer dar. Sim. Inclusive Paulinho. Eu já dei. Sim. Eu vou fazer o quê? Vou ter que comer, né? Um fardo. É uma coisa que você faz. Cada um cumpre sua função aqui. Exato. Muito bem. Gabriel Tavares, também no mesmo episódio, comentou: bom dia. Fiquei curioso em relação a como os belos chorumeiros são na vida real. Então fiz uma pequena pesquisa. Coitado desse cara. Descobri isso, gente. Descobri que o Gabriel Asbar é realmente bonitão. Porra, tá despertando o cara. Caralho. Só masculino. Não, acho que eu vou ficar mais tempo fora pra ver se... Pô, não, mas você tá esquecendo do Profeta, cara. Profeta de si lá do Plataforma Cast. O Profeta dos 3 minutos. Exato, que falou que esse era seu ano. Danado. Mas não tá larico, ele fala. O Gabriel é realmente bonitão, mas não tá larico quanto o senhor Wesley Zopp, é verdade. Ah, não tá larico quanto é? Não, mas é um pouco. Não, é o que ele tá falando. Não, se o Gabriel é zero e você é 97, ele não é tanto quanto. Tem razão. Que realmente o Douglas Ganso se esconde, pois ele não encontrou nada a meu respeito, ele fala. E que por um programa de entrevistas, a recomendação para se escutar o Xoxoxorume é fazendo Pilates. Provavelmente escutou as entrevistas que o Wesley Zopp dá para Otávio Mesquita do interior. Sim, sim. Falando que podcast é igual rádio novela. Isso. Exato. Coloca esse trecho aí, Arnaldo, para a gente relembrar. Relembrar aí o momento. O que é podcast? Podcast é um arquivo de áudio que a gente grava e deixa disponível isso na internet para a pessoa baixar. Tem agregadores que baixam isso, tipo iTunes pro iPhone, né? Tem alguns que é nativo no Android também, que você baixa esse arquivo de áudio e você ouve quando você quer. Mas não é mais fácil você pegar e escutar no celular? Hoje em dia dá. Sim, sim. Dá para ouvir no celular direto também. É que às vezes a pessoa quer baixar porque ela não pode ficar com a internet ligada e tal. Aí não usa internet. Uma vez baixado, você não usa internet. Quer dizer, você baixa o arquivo de música. É, não é música, é um podcast de humor, a gente fica falando sobre vários temas. Ah. Né? Tem uma música de fundo, sim, mas não é de música. A gente vê. Esse é um canal tipo YouTube, só que pra áudio. Só áudio, isso. E aí você fica contando suas piadinhas, fica, conta a história. Daí isso é bom. E aí você hospeda, quem quiser, baixa no seu celular, baixa no seu aparelho. Sim. E aí você pode escutar quantas vezes você quiser, sem internet, sem nada. Isso. Não, pode escutar online ou pode baixar e escutar quando você quiser. Dá pra fazer os dois, cara. Dá pra fazer. E conseguiu levar pro áudio só, é fazer uma novela satirizada só com áudio. Só o áudio. O podcast em si é só áudio mesmo. Tem vários, tem alguns de temas específicos e tal. A gente busca o humor com temas variados. É a novela antiga que você pode retratar hoje com vários temas. Exatamente. Vou passar o programa para a turma da terceira idade aqui da minha cidade assim que possível. Muito bem. É o nosso principal público-alvo aí. É o que a gente busca. Por quê? Porque velhos com Alzheimer, porque você fala piroca, os caras já dão risada. Entendeu? Não, o Alzheimer faz com que ele lembra bastante vezes o mesmo episódio. Quando a gente mexia com essas coisas. Lembra de piroca? Lembra? Piroca. O Alzheimer vai fazer ele fazer várias maratonas. Então é mais download, né? Eu vou falar? Gabriel Tavares, tem uma aba no nosso site que chama Quem Somos, que lá tem a foto. É fácil achar. Acho que deve ter até o Facebook lá. Então, esses foram os nossos comentários. Vamos ler os nossos sucintos e-mails, então, que mandaram aqui. E esse é um e-mail, posso chamar aqui de um e-mail que eu coloquei como preferencial essa semana, Wesley Zopp. Preferencial? Você passou na frente de outros? Passei na frente de outros milhares de e-mails que a gente tem pra ler. Mas não porque deu o cu. Não, infelizmente não. Porque essa pessoa que mandou o e-mail, é um e-mail de pedido desesperado, pedindo o clamor, pedindo soluções. É o e-mail de Bianca Berdugo. Bianca Berdugo. Bianca Berdugo mandou um e-mail pedido desesperado, que não, a gente não podia deixar pra ler o e-mail dela daqui 4 meses, que é o que provavelmente aconteceria. Ah, sim. Assunto, episódio 75, conquistas e foras, mais pedido de ajuda, por favor, leiam essa porra de e-mail. Esse é o assunto. Título. Esse é o título. Ah, assunto, é. Achei que era já o e-mail. Você fala, não entendi nada. Não posso ajudar. Como eu vou ajudá-lo? Olá, Chorobelos. Venho aqui lhes contar uma linda história de conquistas e fora ao mesmo tempo. E fazer um pedido de ajuda. Me chamo Bianca e minha história é a seguinte. No ensino médio, acabei me tornando muito amiga de um grupo de caras da minha sala que já se conheciam desde o fundamental. Entre eles estava aquele o qual chamarei de Zord. Não, bom nome. É, parece Zop. Todos os caras eram super legais comigo, menos o Zord. Era incrível. Eu podia falar com todo mundo, mas sempre que eu me direcionava a ele, quase instantaneamente ele fechava a cara. Pensava eu, esse cara não vai com a minha cara. É possível. Pois bem, a minha dúvida se concretizou em um trabalho de inglês em que tinha de ser feito por um videoclipe de uma música em inglês. Neste clipe, esses meus amigos se vestiam de mulher e colocavam bolinhas de papel no sutiã. O vídeo terminava com o Zord falando, meus peitos estão iguais os da Bianca. Porra! Era maior peitinho mexuruca de papel! Fiquei pistola, porque esse vídeo seria apresentado na hora do intervalo pra escola inteira. Pra uma meninota de 15 anos, isso é uma puta desonra. As meninas querem ser tudo peitudas. É, sim, claro. Ao término do ensino médio, acabei me afastando deste grupo de amigos e anos depois me aproximando novamente. Depois de siliconada. É. Olha aqui, seus filhos da puta! Depois que ela tirou aquelas verrugas lá, né? Ou ela fez 2 bolinhas de papel e colocou também. É o dobro, né? Porém, adivinha quem não queria que eu voltasse a sair com eles? Quem, Wesley Zop? Zordon. Zordon. Não é Zordon. Não, não, o Zordon é outra história. Coisa. Cuidado, esse aí tem processo. Isso aí. Desculpa, Zordon. O Zordon parece você mesmo. É que eu não tenho. Careca velho. Careca velho e abusa de adolescente. É que eu não tenho intimidade com ele pra chamar pelo apelido. Ah, tá. E direto tá entubado. Contra a vontade de Zord, eu voltei a ser super amiga deste grupo. E foi aí, meus amigos, que depois de alguns anos eu consegui minha primeira conquista. Viramos melhores amigos e tempos depois começamos a namorar. Pô, muito bem. Namoramos por mais ou menos 1 ano e 4 meses. E foram os melhores tempos da minha vida. Os melhores 1 ano e 4 meses da vida. Sim. É. As coisas realmente eram maravilhosas. Mas... o tempo é uma biscate. E com o tempo, o relacionamento perfeito foi esfriando e eu acabei terminando. Acontece. Será culpa do chorume? Eu, escutando tanto esse lixo, comecei a tomar decisões incoerentes de uma digna demente? Acho que não. Acho que não. Porque no chorume, pô, a gente só leva a pé, a gente não termina com ninguém. Isso é verdade. A gente só leva chute, não tem? Faz sentido. É. Não, ela diz. Foi apenas burrice com mérito 100% meu. Tinha acabado de trocar de emprego, estava terminando a faculdade e o nosso namoro estava meio frio com a distância. E eu, toda enrolada com outras coisas, acabei desistindo da gente. O meu pior erro. Neste meio tempo, acabei namorando outro cara, mesmo sempre gostando de Zord, porra. Devia trocar o nome. Sim. Zordon. Não, desculpa. Não, mas por isso que tem que fazer igual eu, né? Sempre, se vai partir pra outra, parte pro mesmo nome. Não tem erro. Por mais que você erre o nome, você não errou você o nome. Você é um gênio do mal. Aliás, você é um gênio do bem. Chame todas de amor. E... ele, por acaso, acabou ficando com a minha melhor amiga. Opa, alerta, talarica, filha da puta. Ah, filha da puta. Não estavam namorando, hein? É, além o Wesley. Além o Wesley. Wesley da Penha. Foi uma bosta. Eu pensava em Zord todos os dias, mas não queria dar o braço a torcer. Pois o cara que eu estava namorando trabalhava comigo e ele ainda era minha dupla de TCC. Porra, então tinha interesse aí, né? Não era só interesse no namoro, né? Porra, tinha um interesse profissional aí. É, claro, claro. Porra. Ainda mais se ele fosse o chefe. Tá? Sim, claro. Ainda mais se fosse ele que tivesse escrevendo o TCC. Isso. E faltasse um mês pra entregar. Que só põe o nome dela depois. É. Não faz nada. Só ia pôr na norma da MNT. Achei que se eu terminasse com o cara, ficaria um clima muito merda na empresa e sei lá. O Zord ter ficado com a minha melhor amiga, por mais que eu tenha falado que não tinha problema, me desmotivou a largar tudo e pensar na gente. Coisa que eu deveria ter feito sem sombra de dúvida. Mas, como eu disse, eu sou uma demente orgulhosa! Faz muito bem. Enfim, poucos meses depois me rendi ao sentimento e percebi que, de fato, o Zord nunca sairá da minha cabeça. Por minha sorte, ele me concedeu o privilégio de ter sua companhia novamente e estamos ficando há mais de um mês. Mais uma vitória. Mas aí é que chega a minha derrota. Ué? Desde um mês, sim, já pedi pra ele voltar a namorar comigo pelo menos umas mil vezes. Incluindo... Que menina chata do inferno. Né? Vamos voltar. Alô, vamos... quer namorar comigo? Tô esperando você passar aqui. Incluindo no meu baile de formatura. Estávamos dançando a valsa de formatura, rostinhos colados. Pedi pra que ele voltasse a namorar comigo e ele me disse, ainda não. Que é sua resposta padrão pra essa minha pergunta. Que ele deve ter respondido mil vezes. Talvez ele não queira. Talvez. Não sei. Talvez. Não, mas mil vezes não dá pra saber. Mas a pergunta é, já entregou o TCC então? Já. Então tá bom. Não tem mais ideia de mim. Não, mas, talvez o segredo... Pô, e tá em outro emprego, talvez. Ah, é. Então chega um momento que ela pede ajuda da gente. Agora que a gente já entendeu esse contexto. Pariu. Wesley Zop, pois não. Com toda a paixão, malemolência e sedução, como se fosse soltar um aijão da sua vida. O aijão da sua vida, Wesley Zop. Muito bem. Ela quer que você peça ao Zord pra voltar a namorar com ela. Mas calma. Ela disse, essa leitura de e-mails pela voz do mendigo Alfa não foi o suficiente. E a voz de locutor AM de Wesley Zop... Não funcionar, ela não sabe mais o que vai funcionar. É o último momento, o último suspiro de desespero dela. Mas antes, se concentre aí. Concentre seu ki, seu cosmo, pra soltar o aijão da sua vida em forma de pedido de namoro pros outros, já que você tá sozinho. Exato. Posso ajudar os outros. Mas Paulinho, que é um coach natural, convença, fale palavras pra amortecer, pra amolecer. O cora, não a piroca de Zord, mas não, o coração. Tem que endurecer. tomara. Você sabe que eu sou muito bom, assim, pra fazer poemas, né? Desde criança, sim. Inclusive, sempre. Você pichou na parede da minha casa, isso. Que até hoje não saiu. Aquela tinta especial. Né? Eu percebi. E eu gosto de fazer aqueles poemas com o nome. Sabe que você faz a primeira letra e tal, assim. Sim. Então eu vou faz começar com Zord, a fazer, né? Um com Zord. Okay? Zord com Z, né? Começa. Você vai improvisar ou você quer uma folha de papel? Vou improvisar porque é melhor de improviso. Sim. Z de zum, zum, zum no meu ouvido. O de oi, tudo bem no seu ouvido. Afinal, ela tá ouvindo o podcast. R de... Rato roeu a roupa do rei de Roma do seu ouvido. D de demência no seu ouvido. Eu acho que conquistou. É. TCC de trabalho. C de conclusão. E C de curso. Caralho! E tudo isso no seu ouvido! Com uma pina colada! Se ele não voltar agora, desisto. Gabriel Asbar, qual o conselho aí que você dá pra Zord? Volta ou não volta? Volta. Volta, obviamente, né, Gabriel Asbar? É, porque se ele não voltar, né, ela vai ficar na pista. E você sabe que eu voltei pro Chorume. Porra, só me ameaça, bicho. Só na ameaça. Pro bem dele. E de raiva você pega a mãe dele também. Muito bem, Wesley Zop, esse é o seu momento de brilhar, cara. Talvez já parou pra pensar que a sua vida foi criada pra esse momento, pra você unir essas duas almas. Peça com sua voz de radialista M pra Zord voltar para a namorar com Bianca. Antes de pedir, quero só dar comentar algo. Exato. Então vou lançar pro Zord uma verdade universal. Todo mundo conhece isso. Já tá saindo com essa menina, ficando há um mês com ela e não quer admitir que tá namorando. Ele já tá namorando. Porque você tá ficando há 3 finais de semana com a mesma mina, você já é namoro, já cara. Já é um namoro. Já é namoro. Ele só não quer colocar o título. Mas já é namoro. Já é namoro. Isso é mas a verdade talvez... que você jogou. É a verdade. É a verdade, é a verdade que eu joguei na cara dele. Zord, você já tá namorando. Ele precisa saber tá isso. Tá convencido. Cara. Volte a namorá-la oficialmente, então. Porque você já tá namorando. Não é uma coisa romântica isso que ela fez, pedir pra namorar um cara pelo showroom, não é uma coisa muito... Não, não. Mas olha o que, que ela ganhou. Mas entendeu? É uma coisa humilhante. Ah, humilhante sim. Veja é. Como ela se humilhou é verdade. Aqui, isso. Reconheceu os seus erros pra mostrar, Jorge, que essa menina ainda ela te ama. Que talvez a única pessoa do mundo que ame ele. Sim. Isso, e se hoje mesmo não colocar no Facebook relacionamento sério, ele vai ter que ouvir de novo esse episódio. Sim. E Gabriel já está a caminho. É um fardo. De Pogobol, sim, de Pogobol, mas está a caminho. Então, cara, então, Zord, aceite. Aceite o pedido de Bianca, cara. Aceite. Aceite. E outra coisa, aceite. Eu posso falar uma coisa? Pode. Aceite. Aceite no seu ouvido. O Gabriel parece que ele levantou a mão e ele quer falar algo. Aceite. Só vou concluir com uma palavra. Aceite. Eu acho que aceite. É a melhor opção aqui. Ela, pra terminar o e-mail, ela fala... Ele sabe o quanto eu amo e o quanto me arrependo de ficar um segundo longe dele. Pô, pingou aquele licor anal agora, cara. Sei que vocês podem me ajudar, ele e eu somos super fãs do Chorume. Ele já zerou todos os episódios e eu estou quase lá. Eu imaginei agora uma cena seguinte, cara. Eu acho, eu tenho essas premonições às vezes, mas Bianca, deixa o Zordon sair do sótão. Solta ele, não deixa ele ficar ouvindo o Chorume e Lupin. Não é assim que você vai trazer ele pra você. Talvez seja, Paulinho. Você não sabe os caminhos do amor. É verdade. Então, cara, aceite que você já está namorando. Sim, isso. Claro. E aceite namorar com a Bianca. Soul to me, and life will always be lovey. Ai, Beto Jamaica. Próximo e-mail aqui, Cláudio Pico, ele mandou episódio 75 ou sem assunto, nem sei. Olá, choromestres, aqui é o Cláudio, mais conhecido como Cláudio. Oi, Cláudio. Oi, Cláudio. Aceite o nome Cláudio. Não tenho nada pra escrever pra vocês. É mentira! Que podcast foda, com PH muito bom. Estou molhadinho aqui, ouvindo, lembrei de algumas histórias. Achei justo narrar uma conquista e um fora meu. Primeiro uma vitória, pois sou um ser humano otimista. Meu e-mail foi lido no Chorume. Agora uma derrota. Diz que a cada 5 e-mails que você manda pro Chorume, um é lido no Na Trilha. A cada 5 que você manda pro Na Trilha, entendeu? É lido um lá no NPcast. Aí a cada 5 do NPcast, você tem 10, né? Pra você, a cada 10 do NPcast, você pode ser que você seja lido no MRG. Nossa, entendeu? Cara, muito caramba, bom. Então tá, é. Então tá perto. Tá perto. Agora uma derrota. Algum tempo no verão dos anos 2000, estava eu no auge da adolescência, estava em uma festa rodeando uma moça bela e conversando a noite toda com ela a fim de conseguir um lindo beijo. Enfim, consegui. Marquei um lugar escondido no escuro, tímido que sou. Avisei meus primos para não me deixarem para trás porque eu ia pegar uma mina. O problema é, quando chego no local e ela está pegando outro cara. Tava no escuro, mas... ela tá inocente nessa. Não, isso... tudo bem, às vezes o que apareceu lá era bem melhor também. Com certeza que era o Zop Talarico. Mas que não sabia que ela tinha marcado com alguém. O homem do saco é o Zop Talarico. Achando que era eu. Ele prefere acreditar, né? Claro. O cara é um negão de 2 metros e ele de 1,30 m, né? O que eu faço? Diz ele. Choro em posição fetal? Não. Bato no indivíduo? Chamo para um duelo? Me junto aos dois? Tiro ela e fico com ele? É, naquele momento ali você tem que pensar em todas as opções, claro, né? Aí, tá claro, certo. Claro. Não, lógico que não. Me escondo e deixo todos acharem que eu peguei ela. Lecote! Isso é lisão, hein? É, um boyer. É, cara, a fama faz o indivíduo, cara. Claro, claro. Vou embora depois de perder este resto do meu orgulho. Mas antes, gostaria de deixar uma pergunta polêmica. O que vocês preferem? Comer um sorvete sabor merda ou uma merda sabor sorvete? Enviado por um pombo leproso. Ah, eu já como sorvete sabor merda todos os dias, então vou ficar na no cozinha. Não, eu quero falar, quero sorvete sabor merda. Eu sei que vou comer merda, porra. Eu sei que é, sorvete, cara. É claro, porra. Daniel Rodrigo. O assunto é no título. Ponto de interrogação, exclamação. Olá, Chorumens. Aqui é o Daniel Rodrigo de volta. Queria compartilhar uma história que acaba de acontecer comigo. Naquela hora, você, né? Não, agora. Que a gente... Agora. É, agora não ao vivo aqui. Ah, tá. É Twitter isso. 1h40 da manhã, sábado, dia 12. Estava ouvindo o Chorume, número 6, As Vezes Que Fomos Burros. Segundo ele, o melhor episódio. O ganhador de Choro Mosca, sim, né? Mas episódio. De 0 a 6 talvez seja mesmo. É, sim, também tem esse. Do 5 ao 6. É. Estava deitado, pronto para dormir enquanto ouvia. Havia comido muita pizza antes de deitar. Quando chega na história do irmão do Canso com 4 anos chutando a própria mãe com a bota do Rambo. Eu simplesmente comecei a rir muito, muito, muito. E eu vomitei de tanto rir. Mas estava deitado, olhando pra cima, então comecei a me afogar com meu vômito sem parar de rir, igual um demente. Engolindo o vômito e rindo. Beijo vomitado na bunda cabeluda de vocês, enviado do meu cu de camelo. Ele fala. Cu de camelo! Eu penso uma coisa, cara. Uma fonte sempre é bonita de não, se ver. Não, também, é. Mas 2 vezes o sabor, a mesma quantidade de calorias, cara. Ah, é verdade. E com azedinha no final. Exato, cara. Mas todo mundo sabe que tem aquele sabor mortadela. Também. Mas é só vantagem. É só vantagem. Então, beijo aí ao Daniel Rodrigo. Beijo vomitado de pizza, assim. É, sim, sim. Constantino Ivan mandou um e-mail aqui, né? O assunto é Thomas Bickalf. Ué, o assunto? É. Olá, chorumelindos. Meu nome é Ivan Constantino e meu ex-coleguinha de trabalho, Thomas Bickalf, me indicou o Chorume. Comecei uma maratona fecal. Eu via quando ia cagar. Sim, sim. Dava boas horas, né? É, dá pra ouvir o quê? Uns 2 episódios por cagada. Desde que vim morar na Alemanha, vocês têm me ajudado a encarar o inverno de menos 20 graus Celsius. Puta que o frio dos alemães. Meu, o cara não caga mesmo. Não vai, não, é 2 horas pra descongelar o cu. Ele gruda ali no vaso, bicho. Eles me acham estranhos por rir sozinho? Possivelmente. Mas eles não sabem o real motivo da minha demência. Quisera eu conseguir explicar o porquê tiro a roupa e danço num frenese toda vez que escuto a música tema Tarzan Boy. E fico cantarolando, ô, ô, ô, ô, ô, ô, ô, Cantou bem. E esfregando toba no batente da porta. Ah, tudo Eles bem, podem né? achar estranho eu cantar uma música tão retrógrada? Talvez. Acho que é isso. Acho que é isso mesmo. Acho que é isso. Não, ou então a técnica inovadora de evitar hipotermia. Exato. Ah, sim. No toba. Hipotermia no hospício, no toba. No hospício. Porque a pior hipotermia que tem é no toba. Isso. Vocês sabem. Mata uma a cada 217 pessoas na Alemanha. Puta. É, cara. E aí? Mas... Não estou aqui para fazer uma pergunta polêmica, pois também fico em dúvida entre lasanha e pizza. Mas estou aqui para pedir ajuda, outra ajuda aí, então. Olha só. Ainda bem que trouxemos Paulinho nesse dia exato, coach, cara. Um coach. Meu problema começou desde que o senhor e a senhora Bicalf tiveram uma filha e decidiram dar o nome de Luna. Bonito nome. Bom nome. Depois disso, não tive paz na minha vida. A questão é a seguinte. Tive uma cachorra chamada Luna. E não consigo parar de imaginar Thomas Bicalf colocando minha cadelinha para mamar. Demente! Maluco, desgraçado, filho da puta, demente! Tarado! Tarado, doente! Mequetrefe, imbecil! Mentecapto, caluniador! Vida torta, capetinha! Demônio! Demônio! Já tentei mentalizar uma vara veiuda e suculenta. Porra, não é ele tão era difícil. Tão amigo assim do Bicalf. Mas depois de 9 cunhetas, essa questão volta em minha mente. Só apelando para seres supremos, conhecimento gastrointestinal, poderei ter paz na minha vida. Então ele busca paz. Ele não suporta ver a cadela dele mamar. Mamar o Thomas. O Thomas. Talvez não seja um pensamento, talvez seja uma lembrança reprimida. Isso. Olha, se aquele dia que ele te visitou, né? Exato, você tava muito bêbado. Duvido que você faz minha cachorra chupar. Ou senão ele. Quer ver que minha cachorra chupa pau? Quer ver que minha cachorra me imita bem? Agora vai ser você. Mais sorte que temos aqui um coach. Claro, cara. Paulinho, qual é a dica que você dá pra esse. Eu posso falar em alemão? Por favor. Oh, aí sim. É. Gotas caem. After Jarden, morroida gita. Deixa eu. Gotas caem, ele falou. Ah, tá certo. E a hemorroida ajuda. Hemorroida ajuda? É. Tá. Acho que tá implícito. Ah, acho que. É. Acho que todo mundo entendeu, né? Acho que eu acho. Quem tem hemorroida não tem goteira na casa, é isso? Sim. Isso. É, só pode ser. Mas quem tem goteira não fica pensando no cara que abusa da cachorra. Ah, é, tem que cuidar da vida. Tem que pensar no balde. Isso, então cuida da sua vida. É. Pô, sensacional. A cachorra tem a vida dela. É. Exato. Ela que chupa o que ela quiser. João Garcia mandou aqui o último dia de aula. Olá, senhores do lixo, como estão? Tô bem. Meu nome é João. Ai, João. E moro muito próximo aos senhores na famosa e populosa Nova Odessa. Gostaria de contar uma história sobre um fora memorável que levei no último dia de aula da 8ª série. Eu era um pequeno gafanhoto que tinha me apaixonado por uma menina, que vamos chamar de Mina. No início da 8ª série. E apesar de tentar conquistá-la com cantadas maravilhosas o ano todo, não claro. Obtive sucesso. Imagino que seja, meu amigo. Então, no último dia de aula, resolvi. É hoje. O dia em que eu iria conseguir o tão sonhado peguinha com a Mina. Tudo corria bem, estávamos no auditório da escola com toda a classe. Meu plano era esperar todos saírem, chamar ela de canto e plau! Mas batendo com um porrete na cabeça, né? Batendo com um porrete na medula não, dela. Não, mas não seria só isso. Eu ia colocar ela num sótão pedir pro pessoal do Chorume mandar mensagem. Isso. Porém, aconteceu um acidente que abalou minha autoestima. Por algum motivo idiota, resolvi subir no palco do auditório, que não era baixo, sem usar as escadas. Foi aí que aconteceu, minha bermuda rasgou. Por favor, alguém reproduz o som de uma bermuda rasgando. Vai, faz aí. Rasgue! Eu dublador de bermuda. Caraca, eu não matopeia viva. É, claro. E eu fiquei com parte da cueca mostra e toda a perna e coxa também, a não ser se ele ficava se sentado de perna fechada. Então era um rasgo generoso. Porém, minha vontade de conquistar a Mina era maior. E, porra, era o último dia, então ele só tinha aquilo. Então segui o plano, porém teria que ficar sentado. Já o plau já ia ter que ser um bica na costela, né? Um socão. Esperei dar aquele socão no peito que a pessoa perde até o ar, sabe? Esperei todos saírem e chamei a mina pra perto da cadeira onde eu estava sentado já fazia uma meia hora. Joguei todo o charme possível que havia me sobrado, porém mina foi irremediável, negou meu pedido para o peguinho. Imagina o cara sentado ali sozinho no auditório. Ô, oh, aí longe! Ô, mina! Ei, broto, vem cá! Voltei para a casa triste, cabisbaixo e com uma generosa corrente de ar entre as pernas. Parabéns pelo trabalho, senhores do lixo. Conheci o trabalho de vocês através da Agatha Gonçalves, minha colega de trabalho. Beijo, Agatha. Oh, valeu, Agatha. A gente já chamou ela para gravar aqui, mas parece que ela parou de ouvir Chorume para ouvir Codecast. Ah, bom, mas pelo menos foi para coisa melhor, né? É para superar o uso intensivo. Mas a gente já convidou ela para participar do Chorume, mas também foi pouco. Ele só chamou ela 38 vezes. Né? Parece que ela tem um mínimo. No 40, aí. No 40 vai dar. Então vamos ver. Ele fala, continuem o bom trabalho, seus lixos. Próximo e-mail, Thiago Franco, que é o desgraçado do Thiago Rissuti lá do Galera do Raul. E por que ele tá mudando o nome aí? Acho que, sei lá, ele quer falar que vai ser tudo verdade, é uma pessoa muito franca. Ah, hoje eu tô meu Deus! Pensando. Meu Deus! Choro Mosca? Essa vai pro Choro Mosca. Tô voando baixo! Só tem uma coisa pra comentar sobre isso. Aceite. Aceite, Wesley. Aceite. Dói menos. Choro Mosca, né, meu? Já conquistamos o Paulinho aí. Apesar de que é o ano do Gabriel. Fala, chorumosos do inferno. Sou o Thiago Rissuti do podcast Galera do Raul e venho compartilhar com vocês uma história repleta de coliformes fecais que se passou comigo. Fui assaltado há 2 semanas, mas pela data do e-mail já deve fazer uns 7 anos isso aqui. Exato. Enquanto me dirigia para o trabalho, levaram carro, celular, computador e outros pertences. Felizmente o ânus ficou intacto. Pô. No momento do ocorrido, tocava Chorume no rádio do meu carro, motivo pelo qual os qualifiquei como chorumosos do inferno. A gente atrai assaltos mesmo. Isso, não, mas, é a gente, não é a gente que manda assaltar, não! É, não. Não tem nada a ver. Oh, mas foi até bom esse notebook novo que apareceu pra nós aqui. Tem umas porra de doutorado de matemática que apaga essa merda. Importa, o cara mora no Rio de Janeiro. O cara vive com assalto. Não, vou. Mano, se você tá morando no Rio de Janeiro, ou se assalta ou se assaltado, irmão. É. Não tem. Não vem com desculpinha, não. O erro dele foi não assaltar alguém. Isso. Porque se o bandido vê você assaltando outra pessoa, fala, não vou assaltar. O cara só tá trabalhando. Claro. Então, porra. Tem que respeitar o trabalho do próximo. Vocês levam a palavra e a obra do demônio a seus ouvintes. E como indenização, espero um jabá bem feito do Galera do Raul. E a resposta dos três à seguinte pergunta polêmica. Mas Paulinho também tá aqui, não é à toa, sim, né? Então, ou eu não respondo, né? Ele responde os três. Não, você responde também. Saco. Ou você responde 3 vezes. Não. Ei, você tem três opções. Não, gente. Todo mundo responde. Muito bem. Então faça um jabá bem feito do Galera do Raul aí. Fale aí do último episódio que eles fizeram, que eles lançaram. Juventude. Um episódio que eles falaram da juventude de sem dinheiro deles. E esse desgraçado do Thiago Rissuti, o cara tem uma juventude que o cara usava cheque especial, esse desgraçado. Não, quando adolescente? Quando adolescente. Cara, eu vou ouvir isso aí pra xingar ele. Ele era emancipado. Queria eu ter a infância difícil, a juventude difícil que esse branco heterossexual criado em Copacabana. E católico teve. Que o cara o quê? O cara sofria ali, o cara sofria porque no fim do ano a mãe dele não deu um carro pra ele, cara, na formatura. Ah, mas não. Que mãe é essa? Esperou até um ano, daí deu um carro pra ele, mas não era carro do ano não, já tinha 2 anos, cara. Ah, que mãe é essa, que monstra. Então, é esse o problema, que era, naquela época era Voyage, né? Mãe dele não deu Voyage, mas não, deu Del Rey Passat, pra ele. Deu Passat, 1.8. Ih, cara, e daí falou, também você não vai pra Europa também, você vai fazer um quê? Um mochilão na Austrália. Não é a Europa que você queria, não. É, vai pra Austrália. Tocou aí na Austrália. E foi pra Europa só no outro ano. Ah, e tudo pago. E tudo pago. 40 dias, 40 dias. Mas foi de classe econômica, não foi? Ai, não, olha o que ela fez com ele, cara. Cara, eu não queria ter essa vida sofrida, não. Nossa. Cara. Porra. Cara. Mas tudo bem, ouçam lá o galera do Raul, esses dementes que não tinham dinheiro. É, dinheiro pra quê, né? Se a mãe banca, né? Filha da puta do Diogo Bob, faliu um restaurante, cara. Nossa. Oh, não, dá vergonha de ouvir, cara. Eu vou ouvir. Não, ouve lá, você vai ter orgulho do seu podcast. Ah, é? Boa. Cê, porque eu aposto que você nunca roubou Raul. Você sempre comeu com o seu dinheiro, sem precisar pagar. Não, cê, nunca me pagaram mochilão em nenhum lugar, não, cara. Nunca me deram carro, não. Mas você sabe que é cientificamente comprovado que o não na frente aguça as pessoas. Então, não ouçam a galera do Raul. Ah, boa. Ó, o Paulinho que tá falando. Não façam maratona. Só vou pegar essa não parte aqui. Não façam maratona. Só vou falar pro Arnaldo editar essa parte e jogar lá no grupo. Agora, pergunta polêmica. Você caminha feliz por um bosque com sua mãe e seu cachorro? Porra, já aconteceu. Só pra provocar o Ivan Constantino lá. Quando se depara com um alienígena agressivo com alto poder de curro. Porra. Tá bom. Um curro maior do que 8 mil. Todo... É do Acre, esse alienígena. Todo e qualquer ataque daquele alien será por meio desse poder. Porém, o poder de curro é dosado de acordo com o currado da seguinte forma. Se for um homem, curro força total e troca de mentes entre os seres mais próximos. O cão e a mãe. Sim. Ele levará o corpo da sua mãe, mas com a mente do cão, para torturas e experiências do planeta dele. Para sempre. Sim. Sua mãe permanece na Terra, mas ficará para sempre no corpo do cachorro. Para sempre não. É, 15 anos no máximo. Né? Com o efeito do curro, você recuperará os movimentos das pernas após 12 anos. Certo. Eu quero saber cadê a pergunta polêmica. É, por enquanto é só fato. Né? Se for mulher... Curro com um quarto da força. Danos psicológicos severos e permanentes. E troca de mentes entre os dois outros seres mais próximos. Isso significa que sua mãe voltará a andar em 3 anos, mas irá achar que é uma foca para sempre, devido aos danos do cérebro. Sim. E você estará no corpo do cachorro. O seu corpo, com a mente do cachorro, será levado para torturas e experiências no planeta dele para sempre. Ou por 15 anos. Se for um animal, curro com metade da força no animal e no dono. Você e seu cachorro voltarão a andar após 6 anos. E sua mãe será levada para torturas e experiências no planeta dele por apenas 5 anos. Mas voltará grávida de um alien currador bebê. As implicações dessa prole na Terra ficam a critério da avaliação de vocês. Pergunta. Quem você ofereceria para o sacrifício? Alguém deverá ser currado. Não é permitido o uso de substâncias alucinógenas ou anestésicas de qualquer natureza. E aí? Eu respondo? Curra o cão, filha da puta. A gente vai voltar a andar em 6 anos. Minha mãe volta daqui 5 anos grávida, tudo bem. Aborta, né? Não, acabou, cara. Pega uma agulha de crochê. Dá uma chuchada. Acabou com essa história, cara. Curra o cão, filha da puta. Thomas Bigal, desgraçado. É, dá uma de Thomas aí, pô. Como notícia boa pra vocês, provavelmente os ladrões se tornaram seus ouvintes. Pô, tá aqui o Paulinho, né? Que não deixa mentir. É verdade. E deixo, portanto, uma mensagem pra eles. Espero que morram engasgados com a monobola do Gabriel Asbar. Né? Isso se eles já fizeram a maratona, eles vão entender. Gente. Para não haver dúvidas, e eles saibam que eu estou falando deles, um era orelhudo, tinha quase um paraquedas de cada lado da cabeça. Orelha Miguel, hein? E o outro, uma extrema cara de frustração, típica de homens que tem pau equivalente a uma daquelas larvas que se banham no chorume que escorre de um saco de lixo jogado num canto por uma semana. Eu não tava lá. Não, mas pode ser o Kral também. Pode ser o Kral, né? Que ele não tem aí o pau do tamanho da larva, mas tem o pau do tamanho de um saco de lixo de 100 litros. É verdade. Então pode ter uma... Quando tá cheio. É, na hora do assalto ali, a pessoa se confunde. É o desespero. Parabéns pelo podcast, vocês são a mais perfeita definição da expressão dano cerebral. Obrigada. Caramba. Vou pôr isso no meu currículo. Obrigado por isso. Abraços ao Thiago Rissuti. Próximo e-mail, Rafael Ribeiro Rodrigues mandou o assunto julgamento. Olá, meus caros amoruchos. Gostei, gostei. Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o Rafael Bozo, ex-co-host do Tomanocast e futuro host do Maniacast. Parabéns. E talvez eu seja a pessoa que mais tenta ter podcast e falha. Pode ser. Ele já comentou várias vezes lá no... Ele é amigo do William Floyd? Venho por meio deste pedir para que vocês julguem se eu fui talarico ou não. Porra. Começou, cara. Começou a caça aos talaricos. É isso que eu temia. E eu temo que o Wesley puxe o tema de Manual do Jovem Talarico. Não sei. Talvez, não sei se talarico, cara. Talvez. Mas anote nas futuras pautas aí. Eu fiz a namorada do meu primo terminar com ele. Só para ela ficar comigo. Fui talarico? Claro, caralho! É, Wesley, Calma. Ao meu ver, não fui, pois ela não estava mais com ele. parece que é um argumento muito utilizado nesta bancada. Sei por quê. A pergunta é, o fato, qual o fato? Ela estava namorando com o primo. Na cabeça do Wesley, vamos ver como isso funciona. Ela estava namorando com o primo? Não, eu vou explicar. Não, ela não estava. Não estava. Ela não estava. Então ele foi talarico? Na minha cabeça, ele foi talarico, mas não só talarico. Talarico, filha da puta. É claro. Tá. Não, é porque ele que orquestrou todo o término do namoro pra ficar com a menina, porra. É claro que ele foi talarico. Porra, e é do primo dele, como caralho! Ele olha pro próprio primo. É do primo dele, filha da puta! Como que ficou as festas em família levando essa menina? Ele leva, né, pra casa da tia dele. Ô tia, vim apresentar minha namorada. Que tá a Cidinha, que já, já namora o Herbert. Não, eu tô namorando a Cidinha agora, né? Tia, talarico, filha da puta! Só não fala filha da puta porque é irmã dele. É irmã, não quer humilhar a irmã, né? E aí, Gabriel Osmar, talarico ou não? Com certeza. Paulinho. Olha, foi. Foi e sempre será, né? Só tem uma coisa pra falar pra ele. Aceite. Aceite. Talarico. Novidinho. Tem outras histórias de relacionamentos e foras, mas como este e-mail está muito longo, vou acabar não contando outras. Muito obrigado. Tudo bem. Rafael Rodrigues, querido Bozo. Último e-mail de hoje, Thiago Gonçalves. Estou me transformando em um mendigo, é o título. Ele tá perguntando no título? É, sim. Então a resposta é sim. Nem vou ler, então. Então. Acabou. Olá, chorumosos. Saudações aos integrantes do cast mais engraçado de toda a podosfera. Toma café, Brasil. Olha só. Aê. Chupa fermata. Toma essa. Bem, olá, Wesley. Talarico, filha da puta. Zop. O nome do meio tá errado. É só talarico. Né? Talarico é FDP, né? Vim fazer uma reclamação ou pedir uma ajuda, não sei. Recentemente começaram a aparecer umas manias esquisitas, como uma boa vontade incontrolável de mexer no lixo dos outros à procura de comida. Mas isso não é problema, isso daí é reciclagem. Claro. Cara. Isso aí é reaproveitamento. Diria mais, é um fardo. Diria mais, é uma coisa bonita. Aceite. Brigar com mendigos pra roubar papelão e cobertor. Não, papelão é cobertor. Papelão é tudo. Papelão é vida. É papelão barra cobertor. Ah, né? Mas ainda se for o papelão da Seara, é comida. Ah, sim, é verdade. Papelão é tudo, né? Coisas do tipo, não tomo banho há 15 dias e meus ouvidos estão inundados com uma camada de chorume. É bom que é proteção. E o fato de não tomar banho há 15 dias é sustentabilidade. Sim. Mas não me arrependo de nada. Parabéns pelo ótimo cast. Continue sendo esses dementes que enchem nossos corações com o mais puro néctar do lixo. Ah! E não podia faltar a pergunta polêmica. Oh, a pergunta vai para o participante que dá em cima de mulher casada, caga na lata e nega e serve caipiroca para os amigos. Só acertou no caipiroca. Wesley, imagine que numa tarde de domingo, no porão de sua casa, você encontra um livro de magia negra. Ah, Tá, não, tô pensando. Aconteceu isso esses dias, não aconteceu? Acho que foi quarta-feira. Né? Mas tá, vai. Mas como você é curioso, resolve abrir o livro e ler em voz alta. Ué, eu fiz isso porque mesmo. Porque você só consegue ler em voz alta porque ele tá no, nos passos iniciais da alfabetização. É, eu tenho que ouvir. Exato. Eis que um vulto atravessa todos os cômodos de sua casa, passa pelo seu pai, sua mãe, sua namorada e o amante da sua namorada. É, tá na minha casa, né? Ele tá na minha casa. Não, seu pai e sua cachorro. Mãe que chamaram ele lá. Ah, ele que chama. É, o não cachorro? O amante? Não, e o cachorro... Você não tem nenhum primo, não? Passa pelo cachorro. O Bozo, meu primo. Faz com que eles troquem de corpo. A única maneira de reverter o feitiço é copular, meter, afogar o ganso, fazer um batistaque, enterrar a mandioca na mãe de um dos outros participantes ou convidado. Deu um pouco de alívio. Lembra quem pegava o talo na feira, né? Se você não lembra disso, ouça lá o último episódio que o Paulinho participou lá. 53. É o, como que é? O nome? Ditadura da Beleza. Ditadura da Beleza. Você comeria a mãe de quem? Então, já tinha lá meu pai, minha mãe, minha namorada e o amante da minha namorada. Exato. E o cachorro. Tudo é filha da puta com você lá. Foda-se! Eu não vou comer a mãe de ninguém, não. Fica tudo de mente trocada, hein? Desgraçado. Caramba, você só tava querendo ler um livro porque gostou das figuras, né? Achei bonito, cara. Não troca ou não. Quero que eles voltem, não. Muito bem. Então, terminada essa leitura de mim, maravilhosa, sucinto. Paulinho já está nu, suado, gostoso, apetitoso. Essa bola boa de chupar, de bater na cara, aquela que dá vontade de largar a família pra seguir essa bola, hein? Wesley Zobb sabe do que eu tô falando, né? Bicho, isso claro, é familiar claro. Pra você isso aí. Isso daí é meu lema de vida. Então vamos agora para o momento que ele brilha, o momento que ele aparece, o momento que ele ilustra com a sua presença, com a sua voz maravilhosa, o momento que ele agiganta esse podcast, Gabriel Asbar, falando do tema de hoje, mas falando igual... Ele ganhou aquele prêmio em 93, naquele campeonato de soletração de temas, Wesley Zopp, lembra? Ele foi bonito. Foi disputando bonito. A final com o Jarbas, o cabeleireiro, sim, lembra? Sim, era o Jarbas, cara. Eu achei que era o Fubá, o lateral direito do Guarani, mas não era, não. Mas não. Gabriel Asmar, qual é o tema de hoje? O tema de hoje é... As vantagens e as desvantagens. Puta que pariu! Eu explico, Jarbas era analfabeto. Eu ganharia de qualquer forma. E o que ele tinha que soletrar era ovo. Não, tudo bem. Então vamos hoje para esse tema falar das vantagens e ter desvantagens, porque muitas vezes a pessoa pensa, cara, eu sou um bosta. Às vezes a pessoa pensa. Assim, pensa, claro. Mas até na bosta tem vantagem, Wesley Zobb. É fértil, né? É fértil. Ela expulsa pessoas indesejadas da sua casa, porque fala, nossa, que cheiro de bosta que tá esse lugar. E as pessoas vão embora. E é isso, cara. As vantagens das desvantagens sempre existem. É verdade. Você vai ver, aprender a ver o lado bom das coisas e também a ver o lado negativo das coisas boas, cara. Isso é importantíssimo. Isso é importantíssimo, cara. Não é à toa que Paulinho do CoachCast Brasil, o podcast que não fala só o que você quer ouvir, mas fala o que você precisa ouvir, está isso. Aqui também, cara, para falar o que o ouvinte precisa ouvir, que tem vantagens nas desvantagens e, pior, desvantagens nas vantagens. E diria mais, aceite. Apenas aceite. Vamos lá para esse episódio que promete ser o quê, Wesley Zobb? Isso é orquestrado. E promete ser o quê? Gabriel Asbar. Cremoso. Que promete ser o quê, Paulinho Siqueira? Vantajoso. Que promete ser uma pinha colada. Pinha colada. Oh, Muitas vezes, pessoas nos param na rua e perguntam, como vocês conseguem viver sendo quem são? Mas isso eu escuto cês, direto. Vocês não têm vontade de se matar a si mesmos? Uma vez por hora, pelo menos. Tem vontade de ser gente? E a gente olha pra elas e fala, não, porque existem vantagens nas desvantagens de ser a gente. E ele que vive há mais tempo, há muito mais tempo, sofrendo dessas desvantagens, e olha que eles têm muitos, muitos defeitos. Pra você ter uma ideia, os gregos que participavam de surubas homéricas e caíam bêbados e cometiam incestos e pederastias, julgavam Wesley Zop. Então você é o primeiro a demonstrar que esse episódio é um episódio de peito aberto, onde você vai escancarar na mesa seus principais defeitos e mostrar as vantagens deles. Então, por favor, comece. Nos dê a honra. Obrigado. Então eu vou começar com... que não chamo mais de defeito, só chamo de vantagem, mas pessoas por aí leigos, chamam de defeito. Leigos. Juvenis. Juvenis chamam de desvantagens ou de defeitos. Garoteiros. Pessoas não... que garoteiam por aí. Isso, não são garotos, são pessoas que garoteiam. Que é o pior. Isso. Que garotos que garoteiam, tá certo. Agora, isso. Adultos que garoteiam... são garoteiros. Então vamos falar de um suposto defeito, que é o que? A calvície. A carequice. Um carequismo. Você o carequismo. Quem não te conhece, assim, de reparar, não dá pra ver que você é careca. Porque eu tô de boné. Pode ser então por isso. Então você sofre de um carequismo. E as também pessoas... porque tem o rego peludo, ninguém imagina. Primeiro chama a atenção do rego, né? Sobe, ah, o cara que é a gente fala, nossa, que nuca peluda, não, é os pelos do rego na nuca dele. Mas não é isso. Não é isso que eu ia falar. E aí as pessoas olham muitas vezes com aquele olhar de dó, como se olhasse pra um cachorro deficiente. Né? Nossa, ele é careca. Oh, ou rim. Nossa, é. Não, muitos apontam em rim, né? Um careca, como se fosse o maior defeito que você poderia ter. Mas calma. Antes, quero chamar um leigo aqui. Paulinho. Tá. Paulinho é leigo nesse assunto. Nesse assunto, porque ele tem uma bela cabeleira. Uma bela cabeleira. Uma boina. Cabelos lindos, com gosto de alface. Sim. E limpos. Limpos também. Não depois que eu lambi pra ver o gosto do alface. Mas tudo bem. Mas estava limpo. Estava limpo. E o que você acha um defeito, o carequismo dele? Dizem que é dos carecas que elas gostam mais, né? Sim, mas eu preferia ficar sozinho pro resto da vida do que ser careca igual esse merda. Sabe que... ainda tô aqui, hein? Tá, desculpa. Sabe que o careca ele tem uma vantagem, que é o seguinte. Diz que a produção de testosterona faz com que os cabelos caiam. Então o careca tem mais testosterona do que o homem com cabelo. Logo, mais testosterona, o cara é mais másculo, mais viril. Não, acho que... mais vergadura. É um erro de o careca tem mais testa que os outros homens. Mais testona. Tem mais testona que os... é uma testa que vai até a nuca, Pode ser. Gabriel Asbar, você vê um careca, vamos pro Gabriel Asbar, tem uma bela cabela loira. Tem uma... não, e outra já foi cabeludão. Não. Cara, de carequismo esse menino não sofre. Não sofre. Nem sofrerá. Porque Deus o abençoe demais. Você vê defeitos nessa careca? Tirando o fato dela ser nojenta, suja. põe boné, pelo amor de Deus. Você vê? Porque o Wesley é o típico careca. Que é aquele que não tem cabelo. O careca clássico. Parece. Não, ele tem... ele aquele tem... que tem os cabelos do lado. Isso, o cabelo ondulado, né? Um do lado do outro. Isso. É o que eu famosamente chamo de moicano invertido. Olhando aqui hoje, o Wesley olhasse pra você e falou, quer comprar minha careca? R$50. Quer comprar minha careca? Você compraria? Não. Porque é um defeito, é nojento. Você tem raiva da existência dele por causa disso? Não, não tenho raiva. Tenho asco. Talvez tenha um pouco de dó. Não, mas raiva porque ele faz você vomitar constantemente e daí você fica com raiva disso. Sim. Mas você quer falar um pouco do que você acha, além de ser nojenta? Não, porque a gente... eu só tô falando do que dizem por aí. Do né? que dizem por aí, das nossas perspectivas. Eu não posso falar o que é ser careca, ué. Desculpa. Eu já estive careca. Não, mas você não é careca. Mas eu não era, cara. Mas então eu quero que você venda para o ouvinte a sua careca. Eu quero que todos os ouvintes e ouvintas, depois da sua vantagem, não. Depois de você mostrar para eles vão mandar fotos da cabeça raspada. Com certeza, perucas mandarão. Arrancadas, a maior queima de perucas. Queima de perucas na praça. É, exato. Aquele cara, porque existe aqueles carecas que o quê? Deixa crescer o cabelo ficar comprido do lado, depois ele penteia pra cima, né? Depois ele penteia comprido aqui. Ele quando não... venta, parece aquela biruta ele no vai, aeroporto ali. Ele vai pegar a tesourinha da filha dele lá, vai no prezinho, aquela tesoura sem ponta, vai cortar isso. O meu sogro assim. Vai assumir a careca, Wesley Zop. Venda. Kit careca em 3 passos, vai. Então, primeiramente, tem pessoas, as pessoas, elas entendem um cabelo como uma vaidade, às vezes, né? Que é, se envaidecer com o cabelo que tem e tal. Então, ela sempre tá cuidando do cabelo. É shampoo que gasta, é condicionador, é dinheiro economizado se você for careca. Opa, é, olha só. Se é careca, você passa uma pedrinha de sabão de coco ali. Não, mas no máximo. Quando você quer deixar brilhante. Ah, sim. Às vezes você quer tirar o sebo, quer tirar o sebo. Você vai pra balada. É, sim. Não, aquela bucha vegetal com sabão em pedra. Tirar a pele morta, tirar pronto. A pele morta. Pelas minhas careca. Contas aqui que você falou, dá pra economizar, assim, uns R$2.000 por ano. Tranquilamente. Caramba. Tranquilamente. Não, mas tem mais. Tem mais, né? Oh. Bom, então vale lembrar que dinheiro economizado é dinheiro ganho. É claro. Claro. Não, e também tem aí, temos um exemplo de um jovem mancebo, tal que desde os 12 anos tem cabelo branco. Eudac. Eudac, é verdade. Do NPcast. É verdade. Então, ele... Não, desde os 12 anos, todos os cabelos estavam brancos. Ah, sim, é. Não, ele já era grisalho aos 6. Sim, sim, sim. Eu pensei que era porque ele roubava os cabelos brancos das outras pessoas. Não, não, é dele mesmo. É dele. Então, daí é outra coisa. Um careca nunca vai ter cabelo branco. Ah. Tá vendo? Então, por isso que você... Tem essa cara jovem. Tá vendo? Por isso, tá vendo? Por isso que você vive mais que os outros, então. É isso. O seu corpo economiza. Ele não entende que tá velho. O seu corpo não fica falando, ó, temos que lá tingir cabelo. É, não. Isso, cabelo. Sim, isso. É uma preocupação a menos pro seu corpo, cara. E o Eudac ainda, ele tem o desprendimento de não pintar o cabelo. Agora, aqueles caras que pintam o cabelo vai ter mais economia. É, pô. É mais uma economia. Não, é melhor ser careca do que ter cabelo branco, é isso que você tá falando? Não, não falei isso, não. Pra mim, cê tudo tem, bem. Você tem que vender o produto. Não, tá. É melhor ser careca. Eu tenho mais nojo de quem tem cabelo branco do que careca. Então, ah, não. Um velho de cabelo branco, tudo bem. Mas agora não. Um jovem de cabelo branco, esse agora cara tem problema. Agora um velho careca, muito melhor. Não, né? Velho careca tá tranquilo. Porque parece jovem. Porque parece jovem. Por que parece jovem? Nem cabelo cresceu aí. Porque parece um jovem careca. E outra, uma outra vantagem da careca, você não mencionou, mas careca não enruga, né? Você não vai ter. Careca não enruga. Você não vai ter rugas na careca. Não tem. Então não você tem. Já economiza com creme. Com creme anti-ruga. Não pega piolho, não, não pega tem problema piolho, de caspas. Não, porra, não tem problema. Não junta cabelo no ralo. No... Porra! Olha aí! Olha aí! Caralho, Gabriel! Caralho, bicho! Caraca, eu vou raspar meu cabelo agora. Caralho, não, pega passa essa zero maquininha. Eu trouxe a maquininha aí. Aqui. Cara, é vantagem ser careca, cara. Eu quero ser careca. Depila como meu faz? Peito, depila meu peito. Como faz pra ser careca, Wesley Zop? Aceite. Não, outra, pente, você levanta todo descabelado, não é o caso do Douglas, que ele mantém o descabelado. Ah, mas porque sou mendigo. Exato, mas tem gente que penteia cabelo, então já gasta aquele perde tempo. Tempo. E tempo economizado é dinheiro ganho, cara. Outra, aí, ou é dinheiro, é tempo de lazer, sim, que você poderia ter, tá penteando o cabelo. Exato, então, cara. E entupindo ralos ao pentear o cabelo. Nossa, cara, não... E outra, você é um ponto de referência na multidão. Tá vendo aquela gostosa? Que gostosa. Do lado do careca. Puta, que careca! O careca salvou minha vida! Entendeu? E melhor, tem gente que pra se destacar na balada, compra uma roupa diferente, uma gola polo, listrada, assim, coisa uma que... Uma calça ninguém... apertada. Uma calça jeans apertada. Gasta o quê? 300, 400, 500 reais numa roupa pra se sentir referência. Não. Mas Lesop, careca só, não. Só é careca. O máximo que eu faço, eu tiro o boné. E outra, pode estar usando qualquer roupa, porque todo mundo vai olhar pra sua careca. Pode estar até pelado. Não, no caso, estou pelado agora. É. Caramba, não tem que reparar. Né? Caramba, nossa. Belo pullover de pelos. Você tem. Só tem vantagem ser careca, cara. Não tem... Não sei nem porque tá na lista de desvantagem, né, cara? Não, porque é juvenis. Leigos. Leigos, cara. Porra, mano. Bom. Sensacional, cara. Muito bom, muito bom. Oh, parabéns. Oh, parabéns por ser careca, cara. É. Não, e o tempo do banho é muito mais curto, cara. Ah, Porque só, você não tem que lavar cabelo, não tem que fazer. Não tem que fazer nada. E fora a hidrodinâmica, né? Porque a água cai no couro, já escorre por igual pro corpo inteiro. Não fica prendendo água no cabelo. Claro, pô. Toalhas economizadas, porque Sim. Você não tem que secar a cabeça. Pega menos gripe. Pega menos gripe. Eu nunca vou sair de casa com a cabeça molhada. Não vai em cabeleireiro. Não é pego no flagra que por acaso saiu do motel, o cara tomou banho e saiu. Opa! Cabelo molhado. Que cabelo molhado? Exato. Vocês viram alguma desvantagem de ser careca? Daqui 5 anos, cara. A população estará careca. É isso. Mulheres, homens e crianças carecas, cara. Por isso que a visão do futuro é todos aqueles ETs carecas, né? Exato, isso é evolução natural da humanidade. Os caras perceberam, bicho. É. Nossa, cara. Bom, não é à toa que o cara é o homem mais sábio e antigo do mundo, né, cara? Isso. E mais careca agora. É claro. Verdade. Careca tem a ver com sabedoria ou não? É mais fácil de absorver conhecimento? É mais fácil, mas isso também tem um pouco da humildade do careca. Também, de não querer parecer melhor que ninguém. Pô, porque afinal já é careca, né? Que eu até posso contar de uma das vantagens de ser careca que eu... Mais uma? Já aconteceu comigo, não, mas eu falando da absorção da inteligência. Ah, sim, por favor. Faz cerca de uns 15 dias. Recente. Eu resolvi um quebra-cabeça. Tava escrito lá. Acima de 3 anos, eu resolvi em 20 dias. Olha só, cara. Muito bom, velho. Então, não quero ser acima de ninguém aqui, não. Não, concordo. Mas... A humildade é um ponto positivo. Eu quero ser igual a vocês. Eu vou falar a frase de um sábio bibliotecário. Oh, gostei. Se cabelo fosse bom, não nascia na porta do cu, né? É verdade. Tava no banheiro da biblioteca, né? Então, fica aí. Aceite. Gabriel Asbar, você tem vários defeitos, né, cara? Sente um, por favor. Por exemplo, o fato de ser lindo, né? O excesso de lindeza. O excesso de lindeza é um defeito. Por quê? Isso é um fardo. Vamos falar, pra quem não entendeu, Paulinho, Wesley, por quê? Às vezes as pessoas olham, esse cara é lindo. Esse cara não teve dificuldades na vida. Esse cara levou tudo facilmente. Esse cara come todo mundo, e realmente é verdade. Não, mas... isso é verdade. Cara, excesso de lindeza... É um fardo. Penso que ele é burro. Exato, cara. Aí quando conversa não tem certeza. Né? Mas julga pela aparência. É. O problema é o pré-julgamento. Isso. É. Então, Gabriel Asbar, comente aí como você sobra, qual é a desvantagem, porque todo mundo olha, lindeza, excesso, eu queria ser lindo. É, quem dera eu fosse lindo. Tem pessoas que erroneamente se pegam pedindo isso, queria ser mais lindo, fazendo plásticas, mandando a foto do Gabriel pro médico, falando, quero ser assim. Mulheres. Mulheres cortaram o cabelo do Gabriel falando, eu quero ter um cabelo desse. Exato. É lindo. Estilo Gabriel Asbar, tá fazendo sucesso. Sim, agora. É. Mas, qual é a desvantagem na lindeza? Porque Paulinho... Tem muitas. Paulinho, né? Vamos dizer que é um cara judiado pela vida, pelo sol, né, cara? Ah, mas isso porque ele trabalhou em olaria. Trabalhou muito em olaria, mas... O lazer era ser banha fria, né? Isso. O lazer na vida de carvão, né? Não, nem parece que ele tem 73 anos, né, cara? Eu tenho 22 anos. Eu acho que se você fosse careca, você tava... Eu tava à vontade. Tá bom, eu estaria uns 18. É. Tá vendo? Paulinho acha que, pô, só queria ser lindo. Pra minha mulher parar de olhar pra aqueles repositores do supermercado. E aí ele acha que só tem vantagem ser lindo, mas o Gabriel Asbar tem uma vida sofrida. Explica, Gabriel. E eu queria que você trouxesse aí à tona, ao ouvinte, documentasse aí a desvantagem na lindeza, Gabriel. Não, no excesso no de lindeza. No excesso de lindeza, perdão. Não, tem um conhecido nosso, inclusive já gravou um episódio com a gente sobre Nostalnet, que às vezes a gente saía junto ali, não pra comer ele, mas... Às vezes, em busca de, acabava acontecendo. Em busca de procurar falta o que de opção. Comer. Né? Aquele rolê geladeira, né? Você abre pra procurar o que comer. E ele falava isso, é muita desvantagem, andar junto com o loiro... De olhos verdes. E lindo. Só que é engraçado, né? Nunca que a gente saiu, a gente teve a comanda paga pela minha beleza. Ah, e aí? E aí? Beleza, não põe dinheiro na carteira. Ah. Você teve que pagar. Porra, você teve que sair, consumir e pagar do próprio bolso. Mesmo sendo lindo. Caramba. Cara, acredita? Eu acho que não aconteceria isso se você fosse só careca. Depende do careca, o cara fala, não, eu quero pagar uma pra esse careca aqui. Esse careca a gente voa. Esse careca é demais. É, outra coisa que não acontece com lindos. Porque o pessoal tem inveja. É verdade. Ninguém fala assim, puta, esse cara é lindo, ele deve ser gente boa. Não. Diferente do careca. Já julga o cara. É, fala, esse cara é lindo, deve ser snob. Deve ser snob. Quero que se foda. É. Nem puxa papo com esse cara, não. Ele é muito lindo. Nossa, se eu ver ele na rua, atropelo. Se ele atropela for no banheiro, a cara eu vou zoar a porção dele. Vou furar o pneu do carro dele, que também deve ser lindo. Olha lá, é lindo, mas deve peidar. Não é. Exatamente, eu já sou fala, maldito. Já fala pras menininhas em volta, ele é lindo, mas deve ser viado. Sim. Não que não seja, mas... Ele ronca. Precisa ficar falando. É ejaculação precoce. É. Não, fiquei sabendo também tem uma bola só. Que o pessoal fica levantando falsos testemunhos. Falsos, né? Testemunhos, isso é crime. Por exemplo, já ouvi cara falando pra... Para as mulheres no rolê, falando assim, ó, fiquei sabendo que aquele cara ali broxou na sétima. Nunca vi. Isso? Olha! Nunca broxei. Sem dar a primeira? Na sétima, sem dar as seis primeiras. Caramba. Aí eu que não consegui só a sétima, maldito. Aí, você que olha toma só. Ainda. Tá vendo o que é, cara? Isso é porque o cara é lindo, pô. Não, porque porra. É a cobrança, é um fardo, cara. Isso é a sociedade esperando sempre o máximo, a excessiva lindeza de tudo que você faz, já, cara. Já devem ter falado pra você, ou você ouvido falar. Olha lá, é lindo, mas só tem 23 centímetros. Aí, pois é. Agora, se o cara é feio... O cara fala, putz, esse cara aqui tem 23 centímetros. Não. E outra coisa... Esse cara aqui deu 6. Outra coisa, se é um feio com uma mulher linda, o que que falam? Deve ser rico ou ter um pau grande. Exatamente. Não é? Agora, se é um lindo com uma mulher linda, não fez mais do que obrigação, cara. Você não pode ser lindo e ter um pau grande. Parabéns, é tipo... Rodrigo Hilbert é a esposa dele lá, como que é o nome? Fernanda Lima. Eu Fernanda não conseguiria ser lindo, excessivamente lindo, não, sem matar uma pessoa ao menos por semana, cara. Agora tem uma coisa que vai, talvez, chocá-los. Chocar o público. Chocá-los. Não sei se a... Eu não aguento mais muito, não. Não sei se a população brasileira tá pronta pra isso. Já sou careca. Talvez não. Mas você nunca é reconhecido por nada na sua vida, além da sua beleza. Por quê? Eu explico. Você, sei lá, resolve uma equação matemática complexa, a pessoa vai virar pra você e falar, nossa, você é inteligente não, seu lindo. Não, aqui, matemática você... não, matemática complexa não, a cura do câncer. Você descobre. Ajuda uma pessoa, sei lá, que tá cheia de sacolas, ajuda a carregar, não sei o que, entrega sacolas, seu... Obrigado, lindo. Proativo, não? Seu lindo. Você queria ali, proativo, obrigado aí, seu paciente, seu caridoso, não? Seu cortês, não? Seu lindo. Cara, se você reparar, cara, todos os grandes pensadores, atletas, filósofos, médicos, engenheiros, nenhum é lindo, cara. Não. Por quê? Porque foram reconhecidos pelo trabalho. Não. Né? Não é que eles foram reconhecidos no trabalho. Provavelmente teve um lindo antes que fez lindos, a mesma muitos coisa. Muitos lindos. Só que foi obrigado a ser modelo, ser ator, comer a mulherada. Foi uma obrigação. Uma obrigação. É o fardo. Exato. E não é reconhecido pelo que queria ser, por exemplo, um bom escritor de cartões de aniversário. Ah. E tá aí também outra questão. Você fala assim, o cara é lindo em excesso. Às vezes a mulher é uma gostosa, mas ela fica insegura, porque ela o cara tem é muito lindo. Ela tem a baixa... Não, ela tem a baixa estima lá no alto, ela fala, eu não vou conseguir. Outro. O cara é lindo demais. Esse cara é lindo demais. E aí ela brocha. Não, e ela vai... A beleza dele vai acima da minha, então eu não vou nem aparecer. Aí. E ela se sente insegura. E não vai com ele na festa. Exato. Pra que as amigas não fiquem paquerando Exato. Ele. Exato. E daí não quer. Ninguém vai olhar ela, não né? Não quer ter um relacionamento sério com ele, por quê? Aí a vantagem pro careca. Sabe das talaricas. Aí a vantagem pro careca é sair com o lindo. É. Porque a mulher vai falar assim: eu não vou ficar com aquele cara, que aquele cara é muito lindo. Eu vou ficar com o careca carismático. Que é amigo porque dele. Ele é lindo, mas snob, já julgando, sabe? Isso. E o careca é carismático. Isso, mal sabe ela que o careca é, é o talarico, filho da puta. Mas no pré-julgamento ela não vai saber. Mais desvantagens, Gabriel, que você lembra? Porque eu lembrei aqui da, da pior, cara. Um lindo nunca será careca. E vai ter as vantagens que o Wesley Zop disse. Vai gastar shampoo, vai gastar água. Vai, vai ter cabelo branco. Exato, se bem, cara, que não gasto nada pra manter o cabelo, porque ele já é lindo. Sim, é verdade. Naturalmente. Ah, é, né? Mas o básico você vai ter que fazer. Pelo menos pela higiene, né? É, de forma excessivamente linda você vai fazer. Você tem que pentear de uma forma linda. Cara, graças a Deus eu não sou lindo. Eu vou agradecer muito a Deus bem, daqui, muito pra, bem. Daqui pra frente. Um fardo. Muito mas bom. Gostaria de dar uma última mensagem pra todos os lindos, excessivamente lindos do mundo. Que são poucos, hein? Assim. Sim. Que é a melhor opção. Chorume! Mamãe, não quero ser prefeito. Pode ser que eu seja eleito. Que alguém pode querer me assassinar. Eu não preciso ler jornais. Mentir sozinho eu sou capaz. Não quero ir de encontro ao azar. Papai, não quero provar nada. Eu já servi a pátria amada. E todo mundo cobra a minha luz. Paulinho, você é um cara, apesar de fazer parte do CoachCast, tem um lado seu que ninguém conhece, né? Que é o lado... Você é um cara com muitos defeitos. Sim. Claro, excessivamente claro, claro. Do lado B. É o lado B do último disco, do último do álbum, da última música do Paulinho. Fala todos os defeitos dele. Não tô falando da perna torta. Vesgo, não é isso não. Não. Uma orelha maior que a outra. Não tô falando disso, não. Três tetas. Não é isso não. Sei lá, o cotoco do braço esquerdo. Não tô falando disso, não. Não é isso. Qual defeito você vai expor aí pras pessoas, Paulinho? Eu tenho um grande problema, cara. Grande mesmo. Daqui eu tô vendo. Eu não ia falar desse, né? Desculpa. Eu não ia falar. Eu tô vendo porque tá batendo na minha retina. Tá no meu olho. Não vira a cara, pegou outro olho. Ai, minha bola do saco, pô. Não olha pra mim, então. O ruim deve ser ele na orquestra, né? A orquestra mudando de tom quando ele vira a cabeça. Mas na orquestra é legal, porque o pessoal põe o violino assim e eu toco com o nariz. Você só concorda, né? Eu concordo. Mas você ia falar do seu pequeno avantajado... Eu ia falar do meu perfeccionismo, mas... Que é um defeito, realmente. É um defeito. É igual aquelas entrevistas de empresa. Meu defeito é ser muito perfeccionista. Nossa, eu sou perfeccionista. Meu defeito é ser foda pra caralho, né? É legal, né? Não, isso é uma lição de coach. Chega pra entrevista de emprego, qual que é o seu defeito? Eu sou narigudo. Pronto, pô. Sou careca. Acabou, porra. Você desmonta o entrevistador. Você desmonta o cara lá na hora. Não, eu sou careca. Você não tá vendo? Eu sou excessivamente lindo? Olha aí! Até aqui, filha da puta! Você vai falar que eu sou careca? Ah, se fuder, malandro! Não tô morrendo de fome, não, porra! O Eu não vim aqui. Eu não vim aqui pra sofrer essa humilhação. Vou sair daqui, não preciso desse emprego. Meu defeito é querer aceitar qualquer emprego de merda que me oferece. Por quê? Você não vai me aceitar só por causa do meu nariz? Isso é preconceito, vou te processar. Mas eu nem ia falar disso. Ah, cala a boca. Você sabe muito bem do que eu tô falando. Eu tenho uma vontade do dia, porque esses caras... Você faz entrevista de emprego? Você trabalha nessa área? Eu já fiz um tempo, mas hoje eu mandei matar as pessoas. Eu tenho uma vontade do cara falar, que animal você seria? Daí eu olhar pro cara e falar, eu seria um Chewbacca. Um ornitorrinco manco da Malásia. É isso que eu acertei, o cara vai... Não, Chewbacca, você mandou eu escolher a porra de um animal, filha eu da puta. Eu escolhi. Esse animal, se vira com o que você tem aí, cara. E aí? Esse é o meu animal. Ou senão o cara fala, que animal você gostaria de ser? Ele é um ser humano. Tô bem, é um animal. Tô bem como ser humano. Deixa como tá. Deixa como tá. Já vivi, já há 30 anos como ser humano. Já me adaptei, vamos falar a verdade. Eu viro girafa agora. Não, não vou saber. Eu viro girafa fêmea, tem que dar um cu pra um girafa macho. Não, deixa quieto. Cara, não precisa dar um cu. Né? Quero dar um cu. Eu cumpro minhas regras. Eu já escolhi o animal. É uma girafa que dá o cu. Esse animal que eu sou. Mas o cu só em datas especiais. Claro, mas claro. O que isso quer dizer sobre você? Que eu sou prestativo. Eu me dou. Eu gosto de dar o cu. E não ser julgado por isso, né? Então, Paulinho, você sim é um cara muito perfeccionista, até pelas escolhas de podcast que você participa, eu percebo. Exato, isso. Nota isso. Aí. Mas fale aí sobre o meu defeito físico, talvez um deles. Algumas pessoas notem, né? Sim. O outro não nota porque tá na cueca, mas tá escondido. Aí, o que acontece? O meu tamanho avantajado do nariz, né? Minha mãe... Sua NASA grande. Sabe ela, Napa? A minha mãe tem uma foto de álbum de casamento. Sabe aqueles fotos de álbum de casamento antigo? Que abria que a mulher... 360, assim. Isso. A mulher olha de frente pro marido, assim. A Napa do meu pai é igual a minha. É da minha mãe, é parecida, só que ela não é curvada. É maior, só que é, maior. É duas vezes maior. Só coube os nariz na foto, entendeu? Só tem dois nariz. Aí uma página no nariz da minha mãe e outra página no nariz do meu pai, assim. E aparecem os convidados fazendo aquela dança que passa por baixo, assim, do bambu, né, cara? Mas era o nariz. Sim. E aí, o que acontece? Tem vantagem, claro. Obviamente, uma pessoa não chega onde ele chegou, cara. Com alto nível de garbo, elegância, prestatividade, proatividade. Essa coaxeza minha. Sem ter uma vantagem nessa bela Napa. Porque as pessoas logo olham pra minha cara e já veem. Esse cara superou. Já é um... Só de olhar. É como se você andasse com um troféu, cara. Exato. Na cara, é um troféu eu na cara. Eu entro na palestra, vou fazer uma palestra, eu não preciso falar nada. Motivacional, já... né? Puta merda. Eu diria mais. A minha é ótima. Se alguém tá fazendo baderna na palestra, ele não precisa nem apontar você aí. Ele já tá ali, ó. Já dá uma problema. É só olhar. No cu do cara. E critica o perfume do cara. Exato. O cheiro. Ei, você, fedidinho? Você, Ferena Axe. Você aí do última fileira mesmo. Outra vantagem. Os caras, pra fazer... pra impressionar uma mulher, né, no encontro e tal, o cara pega lá, o cara pega ensaia os... Pega três meias de futebol vinho. E coloca no saco, assim. Isso. Não, não era isso que eu falar. Acho que ninguém faz isso. Não, eu vi num filme. Ah. Isso. O cara pega o vinho lá, né, um e vinho. Cheira o vinho. Exato. E fala assim, esse vinho tá bom, tal, não sei o quê. Eu não preciso. Você não precisa. Não preciso. Por que não? Eu cheiro e no falo ar, pro garçom. E fala pro garçom, na prateleira 3, o quarto de cima pra baixo é de 1920, lá da França. Porra. Esse vinho aqui, dessa safra, da safra de setembro, não me erra. Se você trouxer errado, eu vou saber. E troque sua cueca. Que faz 3 dias que você não troca essa cueca. E o febo não disfarça nada. Esse sabonete senador que você tá usando é uma merda, não tá dando certo. É um superpoder. Entendeu? É um superpoder. Não, e outro, o superpoder dele também é ele conseguir cheirar a própria orelha, cara. Não. Você pensou nisso? Porque demais. Às vezes, pra você sentir se sua orelha tá com chulé, porque a orelha tem chulé. Isso, todo mundo sabe. Fortemente atrás. aquele cheiro de salgadinho Cheetos, tá na hora de lavar atrás da orelha. Exato. Agora ele não precisa. Põe o nariz ali ele pra trás. Põe, ele esfrega o nariz atrás e assim, de cara. Me deu um pouco de inveja. Sim, já pensou você esfregando um nariz da sua careca, cara? Eu gostaria de acrescentar um, não sei se você me permite, Paulinho. Permito. Mas eu gostaria de dizer que com esse nariz avantajado, ele ganha vantagem de 70% na questão sexual. Oh, exato. Claro. Na hora eu que ele estiver fazendo 69, dá um cutuco no cu do pessoal. É uma vantagem. É uma vantagem. Uma curirica, rapaz. Mas eu posso falar que é... mediante o último episódio, com esse nariz, ele ganha 270% a mais, porque dá pra fazer o sexo nasal com duas penetrações nele. Não era isso que eu queria dizer. Mas foi isso. Mas que a gente provou. Esse seu elogio, o Gabriel, foi muito bom, cara. Você é um lindo. Excessivamente lindo. Excessivamente lindo. Você... Eu não sei se você é engraçado ou lindo, cara. Eu só consigo ver pela sua lindeza. Eu me perco na beleza dele, eu nem escutei o que ele falou. Mas parabéns por ser lindo, viu? Outra coisa, Nado Costa. Não precisa nem pegar fôlego, né, cara? Não, nada normal. Muita gente evita nadar de costas e fala, mano, tá entrando muita água no meu nariz. Não consigo respirar. Essa é a vantagem, porque assim, se eu assopro pelo nariz, né, eu ganho impulso. É quase um motor costa. De popa, né? Isso. E sim. Outra, o cara não é do CoachCast à toa, né? Mesmo se ele tiver voz anasalada, sai igual como se fosse um saxofone, né? Sai melhor. Sai melhor. Sai melhor. Você está ouvindo o podcast pra cima. Entendeu? É como se tivesse um amplificador, bicho. Pô, isso é demais. O cara qualquer microfone pra ele vira profissional, né? Pra aqueles de computador branco, fininho. Só foi chia, né? Foi dentro do nariz ali. Porra, sensacional. E uma vantagem que vocês... Talvez agora todo mundo queira ser narigudo. Não, eu já quero. Eu consigo tocar duas flautas ao mesmo tempo com o nariz. Duas flautas doce. E você viu que ele sabe que é doce pelo nariz. Por cheirar não, ela. É um perfume doce. É um perfume doce da flauta. É. Porra, cara. Não. E a maior vantagem dele? Nunca será lindo. Aí que tá. Nunca será. Outra minha vantagem. Mãe dizia, nunca minha mãe será dizia excessivamente sempre lindo. Minha mãe sempre dizia assim: Deus já te fez perfeito. Se ele tivesse colocado seu nariz perfeito também, você seria lindo demais. Exato. Então, sua minha mãe sabia sempre... do que ela tava falando. Minha mãe era uma coach. É uma coach. É, cara, muito bem. Isso é demais. Parabéns pelo seu belo trabalho na auricular aí. Mas muito agora obrigado. Tem um que agora todo mundo vai querer ser narigudo. Tem uma vantagem. Tem outra vantagem? Não, tem a melhor vantagem. A melhor vantagem? Não é bom demais você acordar e sentir aquele cheiro de café feito diretamente da Itália. A pessoa pode coar o café dentro do nariz dele. Com o café dentro do nariz dele. Ele já toma ali daquela sungada. E, porra, economiza tempo e cheiro de café. Queima a garganta. Sensacional, cara. Não. Exato, ele sente o cheiro do café de qualquer café do lugar do mundo, cara. Ele vira como uma parabólica. Assim, o nariz dele, ele acorda e fala, que cheiro de café bom? Quem tá fazendo? Quem tá fazendo? Alguém na Espanha tá fazendo. Rodrigo Malta. Que ele não conhece. Tá fazendo. Pessoa. Não sabe, mas tá fazendo. não sei. Exato. Então, da Bolívia, da Colômbia. Você pode. Da Colômbia não só café você cheira, mas. Exato. No elevador ele sabe exatamente quem soltou aquele peido. Já dissemina o peido. Já acaba com, acaba com o cheiro. Porque o cara é um super-herói também. Ele e salva, outra, né? Se a pessoa for tirar a outra, ele já dá uma estancada ali com a pontinha do nariz. Já um tuxinho ali. ou se ele peidar, ele já puxa, né? Ninguém acusa ele. Tá de caramba, bicho. E, cara, hoje foi um dia muito bonito na minha vida, cara. Que eu cheguei pra Ju e falei, preciso de alguns... Defeitos meus? Não sei se eu tenho. Você pediu pra sua esposa. É, pra minha esposa. Mas ela já tinha uma lista pronta. Ela abriu o Criado do Mundo e falou, tá aqui. Não, mas 200 páginas. Não, aí tá dentro da Bíblia? Não. Não é Bíblia, não. Que Bíblia? Que todo mundo é teu, ninguém. Caralho. Ué. Você quer falar da sua excessiva falta de estatura, não? Da minha excessiva falta de estatura? Eu não sei. Ou da sua a gente fala. Pequena barriga. Então, tem aqui baixinho, barrigudo, azarado, tem... Mas ela fala aí, já que vocês estão falando de defeitos físicos, eu vou falar de um defeito mental, segundo ela, que eu não tudo sei bem. Se... Que ela diz que eu sou procrastinador, cara. É, mas impossível. É porque você é perfeccionista. Todo perfeccionista... procrastina. Ele procrastina. Aí, então pode ser aí uma vantagem. Uma vantagem, né? Porque você quer um negócio tão bem feito, você vai que deixando você pra... vai deixando pra lá, vai deixando pra lá. Porque, cara. Segundo ela, porque é um defeito, segundo leigos... Segundo leigos, ela vai dizer que eu enrolo pra fazer as coisas, ela pede pra eu trocar uma lâmpada, eu demoro o quê? 8 meses. Ela pede pra eu consertar... Mas você vai fazer? Ela pede pra eu consertar o chuveiro, eu demoro 2 anos. Sim. Daí ela fala que eu devia melhorar nisso, que é um defeito, que eu procrastino demais. Isso. Então leigos vão achar que o quê? Que eu deixo as coisas pra fazer por última hora. Que eu ignoro coisas. Que eu coloco coisas... Sem como que eu vou dizer assim, sem importância na frente de coisas que teriam importância. Tipo... Chorou? Não, tipo, pô, preciso ver sobre um documentário de girafas que dão um cu antes de trocar minha filha que tá cagada. Sim. Eu quero entender isso. Tem que entender as coisas, cara. O mundo tá aí pra ser entendido, cara. Nunca então... se sabe quando numa entrevista de emprego vão pedir pra você escolher um animal. Exato. Então, porra, ela tá falando que eu procrastino. Eu não sei se, por enquanto, eu só vi vantagens, não sei se é um defeito. Não, e outra também, é muito da pessoa que julga a procrastinagem. Se você tá falando ali, você já falou que vai fazer. Ah, eu vou fazer daqui 15 dias, você fala. Sim. A pessoa precisa te cobrar em 6 de 6 meses? Então, já não falei que vou fazer. Isso. 15 dias eu vou fazer. Então, pronto. Não é cobre, cara. Mas, primeira vantagem que eu vejo, não sei se procrastinar é o nome certo, mas vamos assim de... Pra você... Quer falar embaço ou não? Não, vou falar tardiar o serviço. Ah, você tardiar. É. Pra que fazer amanhã se você pode fazer depois exato. De amanhã? Exato. Empurrar com a barriga. É primeiro que você vai estar sempre... Fazendo no limite do tempo, você sempre vai estar mais sábio. Ah, sim. Você sempre vai estar mais inteligente, mais pronto para aquele serviço. Porque você já tem uma vivência, uma experiência maior. Hoje, Paulinho, as pessoas querem contratar pessoas com experiência, não é? Exato. Então, se eu já tiver uma experiência maior, sabendo de girafas, documentários... Sim. Porra, eu vou trocar um chuveiro muito melhor. Claro. Então, a vantagem é... Deixe pra depois, porque você sempre vai estar mais sábio e mais experiente. Essa frase deve ir pra caneca do Chorume. Obrigado. Quem procrastina, aproveita melhor a vida. Boa. Outra vantagem. Não, não é outra caneca vantagem. Do Chorume. Vai pra minhas costas. Vou tatuar isso aí. Em latim. Em latim, que fica mais bonito. Pô, exatamente, estou aproveitando a vida. O mundo tem tanto a te ensinar, tanto a te mostrar, cara. Você quer que eu... Chuveiro, quem já viu um... Viu todos. Isso. Consertou um, consertou todos. Ainda mais agora que eles estão fazendo aqueles chuveiros modernos, em que você só tira um negocinho assim, puxa a resistência e coloca outra. Então, cara. Porque não tem graça mais. Eu vou perder 3 minutos da minha vida fazendo isso. Ah, e vai perder a sua mulher te cobrando isso? E tem uma coisa também que talvez as pessoas não percebam, mas você não tá procrastinando. Você tá dando oportunidade delas fazerem. Não. E aprenderem com aquilo. Exato. Exato. Então eu sou o conte. E depois você ainda pode reclamar dela, porque ela fez errado. Oh. Se você deixasse eu fazer no meu tempo. Exato. Você foi querer ser afobadona. Apressadona, não tinha o conhecimento, a experiência necessária pra fazer. Nesse ainda vira. Eu dei o tempo que você precisava pra saber, 7 meses. Não aprendeu, entrava num cursinho do Senai de eletricista, fazia... Reformava toda a casa. Eu te dei o tempo, você não fez. Eu vou lá 3 minutos e faço. Você fala assim, tanto é que agora eu tô mais sábio, que todos os ursos polares são canhotos. Exato. Eu sei disso. Exatamente. Pronto. E o mundo hoje conspira para que os procrastinadores sobrevivam. Por exemplo, antes tinha aquela lâmpada incandescente, aquela Sim. lâmpada normal. Depois veio a fluorescente. que demora mais. Agora tem a de LED, que demora 10 anos pra queimar. Exato, cara. Entendeu? Então, mas se você pensar que a cada 10 anos você já tem um compromisso... Mas claro. veja o brilhantismo oculto no comentário de Paulinho. Se quando queimasse aquela lâmpada incandescente, você já fosse lá e trocasse direto, você ia pular da incandescente no máximo pra fluorescente. Mas não, você trocou da incandescente direto pra LED. Isso. Você demorou o quê ali? Uns 5 aninhos, 10 aninhos? E outra, cara. Certo. Aquele cara que tava desenvolvendo a lâmpada LED não tava trocando as lâmpadas da casa dele, não, cara. Ele não tava fazendo isso, não, cara. Ou se não, ele tava pensando, putz, preciso inventar uma lâmpada melhor pra que essa filha da puta não fique me cobrando de trocar lâmpada. Exato. Entendeu? Deixa então, eu assistir a porcaria da minha girafa. Esse eu querendo beber uma gênio, pina colada e essa desgraçada querendo que eu arrume chuveiro. Então isso motivava as pessoas. A necessidade do homem procrastinar é a vantagem, é o que move o mundo, cara. Tanto que ociosidade não é preguiça, não. É tempo pra estudo, cara. Exato. E às vezes o estudo tá dentro da sua cabeça. Exato. Às vezes você só precisa ficar no sofá conversando com você mesmo ali, cara, tendo as suas ideias. Por que que você se chama de Stefano? Eu já percebi isso, né? Não me chamo de Stefano. Você fica conversando com você mesmo. Não me chamo de Stefano. Vamos lá. Ok. Então, cara, e outra coisa. Aí é a maior vantagem, cara. Que o Paulinho me abriu os olhos, eu sou o coach. Sim. Pode dar palestra. Já. Isso. Eu vou começar a abrir suas palestras, Paulinho. Oh. Você não vai mais sozinho nessas, não. Aí vai chegar lá a palestra, vai começar 2 horas. Tenho 4 horas, cadê o cara? Tá procrastinando. Eu já ensino na prática. Por exemplo, agora imagina se alguém pede alguma coisa pra você fazer, Wesley Zop. Ah, conserta a torneira ali que quebraram com uma bolada. 15 minutos conserta. 15 minutos você conserta. Imagina se você vai lá e conserta na hora que foi pedido. Não, 15 minutos, tá consertando. Não, imagina ali. Na hora, você vai lá. Opa, tô indo. Tá pronto. Cara, não dou 2 semanas pra aquela torneira tá quebrada de novo, porque não vão dar valor ao seu trabalho, porque você foi rápido demais, você fez parecer fácil. Não, e outra, aquela bolada não foi nenhum prejudicado. Ninguém prejudicou. E o que é fácil não dá valor. Agora você imagina, 8 meses pra consertar a torneira. 8 meses, todo dia, 3 vezes por dia, a pessoa te cobrando, conserta a torneira. Você falou, já vou. Conserta a torneira, Peraí. Conserta a torneira, já vou. 8 meses. Vai ter um dia que a pessoa falou, já conserta a torneira. Daí você vai falar, já fiz. Você nem experimentou a torneira? Você fala, já fiz. Então, e daí a pessoa, pra aquilo, a pessoa vai gozar de tantas formas, cara. Pra aquilo vai ser uma vitória. Ela vai falar, porra, vou proteger essa torneira com vidro à prova de balas, porque se quebrar de novo essa merda. Mais oito meses sem essa torneira. A pessoa vai dar um valor ao seu trabalho, cara. Mas 8 meses não, porque tem coisa da fila. Não é 8 meses não. Peraí. Tem a geladeira, tem o chuveiro, tem... Que são lições de coaching que a pessoa vai dando valor a tudo que ela tem, entendeu? Exatamente o que eu ia dizer. É lindo isso. Porque quando a pessoa te critica pelo que você não fez, você, procrastinador que está nos ouvindo agora, você pode dizer, e você está agradecendo pelo que você tem? Pelo que eu já fiz? Exato. Você não agradece, a vida é injusta, você é uma injusta. Ou pelo que eu vou fazer? Ou pelo que eu vou fazer? Ninguém te agradece pelo que você vai fazer, obrigado. Não, as pessoas só te julgam. Exato. Cara. E ainda quando quebra, falam que você fez mal feito. Então, a missão do procrastinador é difícil. Mas é um fardo. É um fardo. Mas a vantagem é você saber que você está educando o mundo, cara. Que você... E também tendo conhecimento. Exato, você tem. Adquirindo conhecimento. E vivendo a vida doidada. Se o cara for procrastinador, careca e narigudo, não. Perfeito. E não ser excessivamente lindo. Né? Exato. Porque senão você consertaria a torneira e ela fala, seu lindo. Que lindo, ele consertou. Daí vai eu me sentir um lixo. Vai eu me sentir um lixo. Você que é procrastinador, cara, não precisa fazer agora, mas depois aceite. Não aceita agora. Mas depois. Mas depois aceite. Depois aceite. Wesley Zop, não sei se você consegue achar mais algum defeito seu, não sei. Não considero defeito. Ah, sim. Mas as juvenis fala. Mas antes, espere. É chegado o momento que todo mundo espera. É chegado o momento da pergunta polêmica. Não! O momento em que Paulinho vai sugar todo o ar do estúdio aqui e vai lançar nas nossas caras o oxigênio em forma de pergunta polêmica. Vai desmembrar todos os nossos defeitos, mostrar as nossas desvantagens. Paulinho, o momento é agora. Qual é a pergunta polêmica? Olha, já que nós estamos falando aqui de vantagens, desvantagens, né? Todos nós aqui teremos que escolher uma opção. Desde que a sua opção seja diferente da dele e assim por diante. Tem que ser diferente. Tem que ser diferente. Tá. Não vale. Agora só tem que escolher quem vai ser primeiro. Ordem alfabética. Ordem alfabética. Filhas o da... lindo. O lindo primeiro. Sim, ordem alfabética. Aí depois. É. O lindo tem vantagem. Lindo, tem vantagem. Ele é... Aí depois o Douglas, depois eu, depois o Wesley. Exato. Okay? Adorei. Só que tem algumas condições aqui, certo? A primeira opção é ser o homem mais rico do mundo. Mas calma. Não. Tem tudo, tem sua desvantagem. Claro. Né? A segunda é ser o homem mais poderoso do mundo, porque o rico não é poderoso. Ele pode ter caído na loteria, isso não dá poder. Não dá poder. É. E o terceiro é ser o homem mais pausudo do mundo, pintudo, trolhudo, jebudo, o que vocês queiram, né? Sim. Varudo, varudo vende. Varudo. Vara vende, vara vende. E o quarto é ser o homem mais careca do mundo. Ok. Incluso sobrancelha, eu só quero saber isso. Não, careca, sem careca. Pelo algum. Ah, sem pelo algum. Sem pelo algum. Tá. Careca de cima a baixo. Beleza. Uma evolução, okay? Evolução. É, isso. Sim. Agora, se você for o homem mais poderoso do mundo, e o homem poderoso é o que toma decisões, as decisões mais importantes do mundo, que ele toma aí 3, 4, 5, quantas for por dia. Sim. Toda vez ele vai ter que sentar. Numa piroca. Na piroca do homem mais pausudo do mundo. Ah, tá. Esse é o... Mas ele que toma as decisões mundiais. Ele vai tomar a decisão. Porra, vou anotar isso aqui, que aqui vai dar um brainstorm. Aqui. Isso. Um organograma, agora... um organograma. Agora, se você for o homem mais pausudo do mundo, você terá ejaculação precoce. Já tenho. Entendeu? É. Tava ligado o microfone? Não, acho que não. E se você for o homem mais rico do mundo, você terá o menor pinto do mundo. Tá. Certo? E não vai tomar decisão alguma também. Não. Não, claro que não. Você é rico. Você é rico. Exato. Você paga as coisas. E se você for o homem mais careca do mundo, você estará somente lá para referência. Somente isso. A maior referência do mundo. A maior referência do mundo. Exatamente. Visto que vestir. Ok? Visto que vestir. Ou não vestir, né? Então... Gabriel. Gabriel, porque é o homem mais lindo do mundo. É. O que você escolhe ser? Bom, eu acho que, como não se trata de uma questão hipotética, eu vou continuar com o meu próprio corpo sendo o homem mais pausudo do mundo. E tendo ejaculações precoces. Tendo ejaculações precoces. Eu não sabia que era o mais pausudo do mundo. Parabéns, viu? É que quando você tira uma bola... O tamanho cresce. Não sabia. Opa, vou lá tirar a minha. Então, é o mais pausudo do mundo. Então, você tem ejaculação precoce, normal. É, 30 segundos. Bem, sabendo que o Gabriel é o homem mais pausudo do mundo, você é o homem mais poderoso do mundo. É, que toda vez que eu tomar uma decisão, vou sentar no pau dele. Ah, sim. Igual eu faço já pra comemorar. Toda vez que eu tomo uma decisão, eu... Centro no pau dele mesmo. Você já faz isso. É, então... Agora só vai ser mais com obrigação, né? Exato. É. E vai mandar no mundo também. Exato, exato. Agora, bom, eu vou escolher, então, o melhor, né? Porque eu vou escolher ser rico. Sim, né? Sim, sim. Ou de bom pequeno, mas... Não, já daí? Tem. Já tem. Continua como tá, mas né? Só que com dinheiro. Só com dinheiro. Exato. É, e com dinheiro eu posso pagar um transplante. E aí eu posso dopar ele... Corto dele e implanto no meu. Ajuda todo mundo. Ajuda mas todo só, mundo. Só, ajuda três. Só se ele aprovar. É. Eu vou ter que aprovar. O Douglas tem que aprovar claro, isso claro, aí. Claro. Se eu proibir mas as se ele operações... aprovar, vai ter que sentar aqui. Não, ele senta. Se eu proibir as operações de pênis... Mas e você, Wesley? Qual você escolhe? Ah, eu ia escolher... Já ia escolher esse. Não, você... E ficou pra mim. Ser o mais careca do mundo, cara. Você tá batalhando pra ser, né? Tô batalhando. Não tava na batalha, mas agora eu quero. Questão de honra. É, agora eu quero. Mas a cabeça aos pés, tem que raspar a barba sim, também. Sim. Ah, não, mas daí não vai nascer, né? Ah, sim, não vai nascer. Eu vou ser o mais careca do mundo. Então, eu vou ter mais uma economia com o que presto a barba. Quem dera eu ser careca, o mais careca do mundo. Mais... Olha só, só sou vantagens. Poderoso. Sou vantagens. Muito bem. Mas, Leisop. Fala que é defeito. O quê, por exemplo? Que eu sou gordo. Como defeito. Como defeito? Fala que é um defeito. Defeito de ser gordo? Gordofobia? Gordofobia. Tem pessoas ainda em pleno século XXI. 2017. Com gordofobia. As pessoas, gordofóbico. Você andando na Avenida Paulista, as pessoas vêm e quebram. Não uma lâmpada fluorescente, que não faria nem cosquinha nesse saco de banha que você é, mas tentam te atropelar. Sim, mas evitam pra não. Evitam atropelar pra não sujar o carro de banho. Sim, em pleno 2017. Aquele pai da Peppa Pig ali. É isso que você tá falando? É isso que eu tô falando. Não, me recuso a acreditar. As pessoas veem como defeito. Não, não é possível. Paulinho, é verdade? É, ele não tá mais gordo agora, não adianta. Não, mas... Tem dois dígitos, esse filho da puta. Eu fui gordo, já. Você também caiu na ditadura da beleza. Caiu foi obrigado a fazer sexo 3 vezes por semana pra emagrecer. Exato. Emagrece com sexo, tem um livro. Fala sobre isso. Parece que não tem como dar errado, tá dando certo. Exato. Tudo bem que emagreça com sexo com o bumbum. Sexo é sexo. Observando as girafas, você aprende isso, muito. Isso, aprende muito. É, diz que meia hora de sexo equivale a uma hora de academia, né? Gasta na academia. Porra, então tem que fazer 5 vezes sexo pra é complicado, cara. É complicado porque é tão fácil igual eu pensei, dar 7 vezes sem dar 6 primeiras é complicado. Sim, né? Sim. E todo mundo sabe. É. Mas hoje ainda existe muitos assim, preconceito. Preconceito, né? Contra pessoas obesas, gordas. Gordo filha da puta, gordo nojento. Isso, rolhas de poço, chupeta de baleia. Saco de banha. Saco de banha. Essas pessoas assim. É que a gente, né, a gente olha assim e fala, coitada dessa pessoa, né? Ela não escolheu. Não escolheu. Ela é assim ou está assim? É só uma pessoa com excesso de lipídios. Um poço de lipídios. Exato, ninguém observa isso. Gabriel Asbar, você é lindo. Só isso que eu queria falar. Continue o E às vezes a pessoa não é gorda, não. Parece gorda, mas não é gorda. Falso gordo. É, porque ela é o tem quê? Tem o falso magro e tem o falso gordo. É, o cara não é gordo, ele é baixinho. Ele é baixinho pro peso dele. Você tem o quê? 1,86m? 1,85m. Ah, 1,86m. Tá vendo? Eu sou baixinho, sou baixinho. Sou baixinho. Então, eu tenho 105 quilos. Ah. Se eu tivesse 3,20m, eu estaria magro. Então, o que... Então, um problema meu. A genética aí. Eu sou denso, sou baixinho. Você é denso. Entendeu? É isso que é o problema. Denso é uma boa explicação. Compacto. No IMC, vai parecer gordo. Mas não fala que é baixinho, né? É. E aí? Porra. Sempre fala ruim no lado do peso. E como defeito. O índice de massa corporal, mas e o índice de altura corporal? Então. Teria talvez o IDC, eu estaria bem. A nutricionista sempre passa coisas pra você emagrecer, mas nunca passa coisas pra você aumentar crescer. De altura, cara. Crescer. O Bergs talvez conheça alguém. Sim. E o Matheus Maltuan também. Talvez. E que deixa o pau grande, pelo jeito, né? E saboroso. Sim. Às vezes é grande, mas não é saboroso. Sim. Mas, por exemplo, uma coisa que você não tá falando de vantagem de ser baixo pro peso, é que, por exemplo, você vai em algum lugar e senta, você senta perto de todo mundo. Pô, e ninguém pensa nisso. É, uma vantagem de ser gordo. E eu, quando assim, a pessoa perguntava pra mim, ó, na classe, né? Onde que você senta perto de quem? Eu falei, eu sento perto de todos, porque eu sentava no meio da classe. Eu tava perto de todo mundo. Isso. Mas você senta no fundão? Não, senta em todos os lugares. Não era que você sentava no meio da sala, você conseguia só chegar até ali. Aí não é. Agora tem uma outra vantagem também. Todo mundo sabe que o gordinho é confortável. Não pode falar gordinho. Ah, não, né? Pode, você sabe, não pode. Gordinho é preconceito. Ah, obeso, então. É gordo, filha da puta. É gordaça. A vantagem todo mundo sabe que o gordo, obeso, saco de banha, é confortável. Ele é confortável, realmente. E isso faz com que seja divertido. Porque você pode usar ele de puff. É. Cama elástica. E pra dormir. Sim. Imagine um saco de banha. Que delícia, hein? Você entrando num saco de banho. No calor, geladinho. É. Mas no frio isola a temperatura. Então, porra, dormir com um gordinho, ou perdão, um gordo obeso saco de banho. Exato. Sim, é excelente. E outras vezes a mulher não quer sair com uma pessoa, tipo, com um excessivamente lindo. É, porque quase ela fala... nunca elas querem. Mas por quê? Por que, que não quer? Quer dar pro cara, sim, não, mas não quer. Quer fazer um batistaca. É, claro, isso sim. Um Texas Hot Pocket e tal. Um cowboy invertido australiano. Sim, quer fazer. O sirizinho da Jamaica. Sim, porra. Uma estrela do mar do Sri Lanka. Isso daí as pessoas querem fazer. Querem. Sim. Mas tem o quê? Tem a insegurança de falar, será que ele vai ficar por cima ou por baixo? Com um gordo, a mulher tem certeza que ela vai ficar por cima. Exato, exato. Ou morre, né? tem essa opção também. E uma outra vantagem também é o seguinte. Todo gordo é engraçado. Por si só. Só de ser gordo. Você vê mesmo o André Marques. Ele era gordinho. Ele era gordo, saco de banha. Sim. Né? E era engraçado. Mocotó, ele era um mocotózão. Ele era um mocotózão, todo mundo gostava dele. Fazia paródia com a Angélica e tal. Era engraçado. Virou magro agora, tá mó sem graça. Porra, ninguém gosta dele. Tá um cuzão. É. É um snob. Outro que vai dar problema é Hassum. Não, já não assisto mais filme dele. Então. Por quê? Ah, agora é ex-Hassum, né? Porque antes ele era rançoso. Então. E outro, um gordo nunca vai te fazer desfeita no que você oferecer de comida pra ele. Às vezes você tá com aquela... Você vai viajar 30 dias. Você tem que, sei lá, se livrar de tudo que tem na geladeira pra estragar. O que você faz? Chama um gordo pra te ajudar com um gordo. Isso. Isso. Exato, cara. Ali, pronto. Depósito de comida quase estragada, cara. É uma vantagem. Isso. A mãe nunca passa vergonha com um filho gordo. Nunca. Não passa vergonha. Nunca. É isso. Porque tudo que põe na mesa da visita, ele come. Você que é mãe, tenha filhos gordos, cara. Por isso, não vai passar vergonha com o filho. Por isso que a avó fala, ó, o filho tá bonito, tá gordo, ó. Isso. Porque agora vai o quê? Filho magrelo, vai comer na casa de alguém, só porque a pessoa serve uma carne apodrecida cheia de bigato. Não come. Não quer comer. Com uma salsinha, sim. Ah, fica não com, come. Ai, fresco, não como. Não como salsinha. Bigato até como, salsinha não como. Não, gordo não tem isso. Gordo não tem isso. O gordo já comeu antes de o pessoal falar que podia comer. É. Vocês querem uma... Ué, cadê a carne, né? Ele tá ali mastigando. É. Enfiando com o dedo pra dentro. Brigando com o bigato, né? Exato. E você sabe que o gordo também não tem outra. Ele nunca é saciado a fome dele. Exato. Então fica ruim de uma pessoa ficar sempre cozinhando pra ele. Então ele tem que matar a própria fome. Exato. Então são excelentes cozinheiros. Exato. Olha só, cara. Uma outra vantagem que aí ninguém fala, né? Porque hoje em dia o pessoal... A indústria da beleza, né? A indústria, cara. Capitalismo é selvagem, né? É verdade. Ninguém fala dos jogos sexuais que o gordinho oferece. Aliás, o gordo oferece. Você falou gordinho, parece. Não, desculpa. Os jogos sexuais. Saco de banho. Tipo, chupeta de baleia oferece. Ele abre o zíper e daí a menina tem que falar, cadê o pipizinho? Cadê o pipizinho? Então o jogo sexual do quê? Dela encontra o seu próprio pênis, entendeu, cara? Tipo uma caça ao tesouro com uma piroca no final, cara. Eu tenho um tio que ele é bem gordo, mas gordaça, filha da puta, chupeta de baleia. Rolha de poço. Nós tá falando do meu tio, é? Então, e daí uma vez, todo mundo liga pra ele e não pergunta da família. Pergunta, e essa barriga aí? Uhum. Daí um dia, eu tava lá na casa dele, daí perguntaram, e essa barriga? Eu falei assim, pô, barriga acabou, né? Eu falei, mas como acabou? Porque ele é chamado de barriga. O apelido dele é barriga. Uhum. Então ele ia acabar com o nome, com a identidade dele. Mas como assim acabou? Acabou de cobrir o pinto. Já é engraçado, né? É, sempre engraçado, exato. Sempre divertido. Não, imagina ali a menina tendo que abrir... Banha de coxa pra um lado, banha do outro. Ela saia, sempre... saia de banha. Aquela saia de pele. Às vezes tem até aquelas bucetinhas de banha que vai formando. Assim. Sim, daí, pode de acontecer. Repente, quando ela já não tem mais esperança ali, ela vê uma pontinha roxa. Ó, um pinto aqui. Ó, um pinto aqui. Ó, um pintinho. Que é gordinho também, cara. Não, o pinto do gordo? O gordo em miniatura, cara. Ah, então engorda. Não, não. O pinto continua fino, mas a pele em volta dele... Ah, morre. Tá, é a pele. Exato. É. Boa. Imagina, cara. E fora a surpresa que o Paulinho aqui nos ensinou da ditadura da beleza, se você apoia na sua pelvis e aperta, o pau aumenta, cara. É, e aí? Isso aí? Faz uma flexão em cima da sua pélvis. É. Seu é ou a menina faz a flexão. Você tá sentado no ali. No caso do gordo, né? No caso do gordo, é, claro. Exato, exato. É a hora que ela sentar e falar, opa, entrou mais. Oh. É, ai, eu achei que só tinha 2 centímetros. Não, tem 2,5. Isso. E aí? É, que grata surpresa. Ó, pros gordos casados aí, toda a sua camiseta serve de pijama pra sua mulher, cara. Oh, e serve de pijama pra você também, porque é gordo só acha aquelas camisetonas estilo pijama. Gordo que é gordo só usa pijama. É, uma aqui, ó. O gordo não escolhe roupa, a roupa escolhe o gordo. Você sabe disso. Tem essa. E o gordo, aí, o gordo não julga. Não julga as pessoas. Se a mulher chega assim, você acha que eu tô muito gordo? Ela até corta, você acha que eu tô muito gordo? Não era nada. Não vou perguntar nada. É, porque o que ele vai falar? Pra ele, nada é gordo. Pra ele, nada é gordo. Nem ele. Às vezes não, ele também não é gordo. É, exato, cara. Ele só vê um mundo de uma ótica diferente. E o lindo? Se a mulher pergunta pro lindo isso aí. Não, ela tem medo de perguntar. Ela tem medo porque ela acha que o lindo não entende uma pergunta. Ah, ainda tem essa. É, verdade. Ele não sabe responder nada. Ela vai chegar, eu tenho uma pergunta pra... Ah, é. Daí vai lá, você é lindo demais. Vai lá, termina o relacionamento falando, nossa, você não conversa comigo, você não responde nada do que eu falo. É. Mas ela não pergunta, entendeu? É. Agora, outra vantagem do gordo em relação ao lindo, porque assim, o lindo, ele... Ele é só lindo, é, né? É só lindo. É. Aí na hora do sexo, a mulher, como a gente falou lá, a mulher fica insegura. Sim, a mulher que ela é... Não assim, sabe se começa chupando a pirocona a mulher de 23 centímetros. A mulher é linda e ele é excessivamente lindo. Exato. A mulher fica com baixa autoestima e complica. Agora, quando tem o gordinho ele faz de tudo pra agradar. Vai. Ela vai se sentir uma rainha. Leva vai. Chocolate, já faz um... Bate um churrascão ali no meio do sexo. Pode, leva presente pra ela. Sexo da fome, cara. Isso. Porra, vira estrelinha do jeito de gordo. Jeito de gordo. Dentro do quarto parece um circo de Solé, bicho. Cara. É uma festa, mano. É uma festa. Não, é uma festa por 2 motivos. Primeiro, por ele ser gordo. Segundo, por ele ser gordo. Sim. Ou seja, primeiro, por ele ser gordo. Segundo, porque ele tá conseguindo transar. Ele tem que fazer, comemorar mesmo. É festa. E outra, a mulher com um homem lindo, excessivamente lindo, ela vai ter relacionamento sério. E com um gordinho, com... Aliás, com o gordo, ela terá um relacionamento engraçado. Divertido. Divertido. Quem tem isso? Exato. E o gordo nunca vai julgar o que ela tá comendo. Não, que, às vezes vai jogar, tipo, não é na muito TPM, pouco. Na TPM, quando a mulher come que nem louca. Exato. Né? Quando quer chocolate, ela vai falar, quer chocolate? O que o gordo vai fazer? Levantar a tetinha esquerda. Que é onde fica o chocolate. Tá um pouco derretido. Oh, eu só tenho essa barra de 0,5 quilo. É. Não sei se dá pra você, ele vai. Porque ele vai comer a parte dele, né? Claro. Então, entendeu? Então facilita ali, cara. E a mulher vai ser excessivamente linda, vai pensar em só comer rúcula. Porque ela quer se manter ali, isso, né? Perto do lindo, isso, né? Isso. Perto do excessivamente lindo. É, ela vai se auto-julgar toda hora. É comer à vontade. E todo mundo sabe que o auto-julgamento é o pior. Aumenta a depressão. Não, claro. Aumenta não, depressão. E outra, vocês deram exemplo num elevador do... 9 em cada 312 pessoas que têm início de depressão é porque não tiveram relacionamento com um gordinho. E se auto-julgavam. Com um gordo e se auto-julgavam. Olha só. Dados aí que acabei de pegar aqui na internet, blog do Juquinha. Estatístico. Aqui não tem, é o posto de verdade. Né? É. Aqui é só referência. É onde a verdade mora. Isso. Não, e você estava falando do elevador aquela hora lá do cara narigudo, que se alguém peida, ele já cheira e acaba com o cheiro do peido. Se você peidar num elevador que tem um gordo, todo mundo vai culpar o gordo. Não, ninguém vai culpar o gordo. O Mas... gordo, por ser aquele cara gente boa, absorve a culpa social. Ah, então ninguém tá culpando ninguém ele. Ninguém tá culpando ele. Ele absorveu. Ele absorve a culpa, assim como o narigudo cheira o peido pra impedir pra que ele. As pessoas se sintam mal com aquilo, o gordo leva a culpa pra impedir que as pessoas... Ele é um ímã de culpa social. Exato, porque a pessoa peida, fala, nossa, peidei no elevador, todo mundo vai me julgar. Não. Não, o gordo. Tá o gordo vai assumir. Agora tem uma outra vantagem no elevador do gordo. Porque quando ele entra, apita aquele alarme lá do excesso de peso. Ah, achei que era do... Ganhou uma geladeira. Não. Às vezes. Esse é o peso. Sim. Às milésimo vezes. Milésimo entrar nesse elevador. Se for naquele da Mesbla lá, sim, né? Mas aí ele entra lá e soa o alarme do excesso de peso. E ele tá cuidando do quê? Da segurança das pessoas. Ah. Então, na verdade, só vai ter três no elevador. Três pessoas ali. Isso. Ele, e no elevador ele vai duas tetas dele. Por isso. Por isso que o elevador é o transporte mais seguro do mundo. E mais seguro para o por gordo. Por causa dos gordos. Exato. As duas tetas, no caso, Márcia e Madalena, né? Tem nome. Tem nome, verdade. Não, cara. Pô, só tem vantagem. Parabéns. Gordo e careca, eu sou um cara... poço de vantagem. Isso. Um pouco baixinho. Admito, só falta ser narigudo. 1,86m, 85m. 85, sou baixinho, cara. Você é quase um anão. Obrigado de me relembrar. Maior anão do mundo. Mas ainda um anão. É, pelo jeito, ser anão é só desvantagem. Então. A não ser poder fazer um boquete em pé. Né? Esse podcast é um lixo. Não, é o lixo do lixo. Então chegamos ao fim de mais esse delicioso episódio, esse episódio que foi vantajoso em ter Paulinho Siqueira aqui. Paulinho Siqueira, por favor, faça seu jabá, dê seu tchau. É, o pessoal que estiver nos ouvindo ainda, né, os que sobreviveram e o Zord, pode ir lá no coachcast.com.br e ter mais motivação no seu dia a dia. Eu prometo que lá eu falo sério. E, às vezes, todo mundo sabe que, né, que lá o papo é mais sério. Você pode chamar o Wesley Zop um dia pra participar lá também? Viu? Posso. Ah, sim, eu vou chamar o Wesley Zop. Isso. Pode deixar que eu chamo vocês. Parece que ele tá pra participar. Mentindo, não sei. É. Tomar uma... Pinha colada. E outra, você tem que seguir a ordem do Ganso. Isso, é o homem mais poderoso do mundo. E eu também estou com um projeto novo, que é o canal de vídeo lá, que é o Coach Expresso. Por que Coach Expresso? Porque é um coach rápido. É com ejaculação precoce? Talvez. Talvez. Mas espero que tão sim. Rápido quanto um café expresso também. Ah, pode ser. Boa. Entendeu? Como o Expresso Polar. Expresso Polar também. Ele é rápido mesmo. É rápido. Então tem várias referências. E o Coachcast também. É um podcast rápido, curto, tão curto e poderoso quanto um coice de porco. Nossa, que bom. Gostei. Poderoso mesmo. Bom, né? Eu gostaria de fazer um apelo para os ouvintes, porque tá chegando a Páscoa e a época mais triste para mim no ano. Ai, que lindo. Ai, que bonito. Porque todo mundo ganha ovos na Páscoa e eu só tenho um ovo. Então, muito pra bem. Para você, cara, que quiser doar um ovo para mim... Vou dar um Kinder Ovo para você, ficar parecido. Eu fico grato, assim como O cara que queria me mandar as bolinhas. As bolinhas de gude. Muito bem. Wesley Zop, aquele ouvinte que quer entrar em contato com a gente, faz como? Entre em contato pelo e-mail nosso, que é o autocríticas@chorume.com.br. E tem mais algum jeito de entrar em contato? Tem muito mais jeito. O WhatsApp tem? Tem, é o DDD19-99495-5485. Telegram, tem jeito? Tem o Telegram, nosso grupo lá é o Ouvintes Lameruxos. Falando daí do pessoal que tá no Telegram, WhatsApp aí, a partir de semana que vem estrearemos um novo quadro aqui, testando a mente de Wesley Zop. A minha mente? Isso, quadro. Opa, puta que pariu! Quadro, é o que o povo quer ver, Wesley Zop. Ah, é? O quadro se chama De Quem É Esse Aijão? A pessoa vai gravar seu áudio mandando o seu Aijão. Como que é, Wesley Zop? Aijão. Aijão. A pessoa vai mandar o seu áudio falando Aijão. E o Wesley Zop vai ter que acertar de quem é aquele Aijão. Que filhas da puta. Mas vocês vão dar alguma opção eles pra ele? Falar. Opção, vai ter opção. Ah, beleza. Tá. Que se não é demente, vai falar Mickey Mouse. Eu vou falar qualquer um que vai aparecer, né? Então é isso. Gabriel Asbar, qual as nossas redes sociais? É, no Facebook, facebook.com/lixodolixo, Instagram também lixo do lixo e Twitter @néctardolixo. Muito bem. Gostaria de agradecer a presença de vocês. Gabriel Asbar é lindo mesmo, viu? Sim, verdade. Vocês dois estão vivos. Isso é uma coisa que a gente tem que parabenizar também. É verdade. Né? As pessoas não bateram tanto na gente na rua pra gente morrer. Com né? barra de mas, ferro, né? Isso é uma desvantagem, né? Porque a vida foi injusta e manteve a gente vivo. Mas eu entendo que foi uma aposta que meus pais perderam com Deus. É. Ou pode seleção ser, natural, né? Pode ser também. Queria agradecer ao ouvinte. Obrigado por ter ouvido até aqui. Até a próxima semana. Tenha um bom convívio, uma boa semana. Até o próximo episódio. Tchau!